Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast. Hoje estamos aqui com aquele cara que gosta de mulher que fala alto. Gustavo, fala povo. Travei por um momento. Estamos aqui com aquele que o Carlinhos Piscina vai querer matar porque vai gravar gritando, o João. Opa, obrigado. Só por isso eu vou falar bem baixinho. O João vai começar um canal de ASMR. Contamos também com a presença dele. Ih, é um vermelho, a gente vai morrer. O Maurício. Comunista. E aí, pessoal, tudo bem? E hoje estamos todos aqui reunidos graças a ele, o cara que saiu do armário do Venom, o Eric. Ok, muito bem. E estamos aqui hoje para falar dos filmes do Venom, né? A gente programou tudo para falar do Venom e Carnificina lá, Tempo de Carnificina, né? E a gente percebeu que a gente não fez o Tripcast do primeiro filme. Então, esse é dos dois filmes. A gente vai comentar aqui, mas quando o primeiro filme saiu, ele não foi... Ele fez um sucesso, mas ele não era tão bem falado no meio dos quadrinhos. A verdade é que o primeiro filme saiu e ninguém se importou. O ponto é esse. Essa o filme foi saiu... Eu lembro que eu anotei na lista de futuros tweetcasts e tal, eu anotei lá o filme do Venom, da mesma forma que eu anotei o filme lá que o Maurício é fã lá, do Morbius. Achei que você ia falar do Homem-Libélula. Anotei esse tudo, eu realmente, né? Sou fã. Até Manto e Adaga eu tinha anotado, e depois eu tô assim, não, calma aí, já foi longe. Nossa, demais. Meu Deus. Aí, só que assim, o filme saiu e aí a gente gravou outra coisa e foi ficando e a gente nunca lançou. Então agora a gente tá aqui pra falar dos dois filmes maravilhosos do Venom. Na verdade, o que aconteceu com o Venom também, que acho que atrapalhou o nosso cronograma de Tripcast, é que ele saiu no maravilhoso ano que foi 2018 para o Homem-Aranha, que tava saindo jogo e tava saindo Aranha-Verso e tava saindo um monte de coisa. O último filme lá do Aranha, acho que era 2018 também, não lembro agora. 2019. Eu tenho quase certeza que... eu acho que foi. Filme do Aranha-Verso saiu no final de 2018 mesmo. Porque, assim, eu acho que teve duas coisas que fez a gente não lançar o Tripcast do Venom na época. E ninguém quis assistir? Não, eu acho que é porque a gente já tinha feito ou ia fazer um Tripcast de filme, que era o do Homem-Aranha, e aí ia ficar dois de filme, tá, alguma coisa assim. E eu acho que o mês que a gente considerou fazer o do Venom, a gente optou por fazer do Homem-Aranha do Play 4. A gente fez um view do filme do Venom. Isso, vendo foi esse e ano, comentando, né? Tem pouco tempo. Então, assim, o link aí do view tá no post. E vamos lá, né? Vamos começar o papo. E antes de seguir pro programa, só lembrar que esse podcast, ele é do site aracnofan.com.br. O Aracnofan tem três podcasts, sendo dois semanais. O primeiro é o Tape View Classic, lançado toda quarta-feira, onde a gente comenta cronologicamente todas as revistas do Homem-Aranha, seja a revista em que ele é o principal ou que ele participou e etc. Começamos lá nos anos 60 e estamos avançando aí. E na sexta-feira temos o Tape View, que comenta revistas atuais do Homem-Aranha e às vezes outras coisinhas especiais, como episódios de desenhos animados, por exemplo. Mensalmente temos o Tweepcast, que sai na sexta-feira da última semana do mês. Essa semana não tem Tweepview Classic nem Tweepview, tem apenas o Tweepcast, que é um podcast naquele formato mais usual que todo mundo está acostumado, né? De que é junto uma galera para falar sobre algum assunto. Além disso, temos as nossas redes sociais, nos siga em todas as redes sociais, que a gente está sempre atualizando e está interagindo com o pessoal. Temos o Aracnofan no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, grupo do Facebook, em todos os lugares a gente está como Aracnofan, né? /Aracnofan ou @Aracnofan, você acha a gente em todo canto. E estando lá, você pode pedir pra gente o link do grupo do WhatsApp para participar com a gente por lá também. Além disso, se você quiser apoiar o Aracnofan com algum valor financeiro, você pode fazer isso através de padrim.com.br/aracnofan. Isso ajuda a gente a cobrir vários custos que o site tem, de hospedagem, como podcast e o site em si, enfim. E em troca tem algumas recompensas que você pode ganhar com isso. Ah, e claro, né? Se você não puder contribuir financeiramente, e mesmo que você possa, você também nos ajuda muito compartilhando os podcasts e as publicações do Facebook, Instagram, etc. com amigos. Espalhe a palavra do Aracnofan, que nosso único objetivo é a conquista... Não, desculpa. Nosso único objetivo é juntar o máximo possível de fãs do Homem-Aranha para trocar ideia e compartilhar nossas experiências. Muito bem? Então é isso aí. Bora pro programa. Então, o filme do Venom saiu em 2018, não é isso? O primeiro? Sim. E realmente ninguém deu muita bola quando ele saiu e o filme estourou de sucesso, né? Pois o pessoal tava meio traumatizado com o Venom que a gente viu em Homem-Aranha 3, a última vez que a gente viu o Venom em live action. E daí aconteceu muito naquela época de descrença também, né? Quando anunciaram o filme do Venom, foi quando começou a vazar que a Sony queria fazer filme da Silver Sable e da Gata Negra, filme do Morbius, filme do Kraven, filme da Tia May. E daí, tipo, virou essa galhofada toda que acho que ajudou a descredibilizar o primeiro filme do Venom. Eu acho que... Ia ser o cósmico, né? Ia ser o primeiro do universo cósmico da Sony. Acho que algo que também descredibilizou um pouco o filme foi que seria... Ah, não, é um filme do Venom sem o Homem-Aranha? Isso, como colocar isso. Um filme do Venom sem o Homem-Aranha envolvido na origem? Tinha isso também. Isso eu lembro que realmente foi uma coisa que o pessoal falou demais na época. Sim. Eu tô olhando aqui os tripcasts que a gente lançou em 2018... Não, não foi o ano do filme, não. O filme em 2018 foi Guerra Infinita ou Ultimato? Guerra Infinita. Não sei. Foi porque... Eu acho que foi o negócio que eu falei lá mesmo. A gente fez do Homem-Aranha do Play 4 e aí na sequência teve em janeiro já de 2019 o do Aranha-Verso. Eu acho que o do Venom foi ficando e aí depois ficou longe demais. A gente provavelmente fez tipo assim... Ah, longe demais sair... de casa? Quando for sair a continuação, a gente grava, sabe? Agora é sem volta pra casa. Volta pra casa. Então, mas aí o filme, quando saiu, ele rendeu bem, né, cara? O pessoal tava... ele surpreendeu, né? Lucrou pra caramba e tal. E mesmo assim, os fãs ficaram... mas é o filme do Venom, sem ter Homem-Aranha, não sei o quê. E foi por isso que, na época, eu não tava indo em todos os filmes, né? Eu tava com... O filho tava pequeno ainda e tal. Eu tava regrando mais. E aí eu acabei não indo, sabe? Eu falei assim, o do Venom, o pessoal não tá falando muito bem e tal. E aí eu fui adiando e vi esse mês. Viu esse mês que entrou no Netflix? Exatamente, eu vi no sábado. Entrou na Netflix na sexta, eu acho. Cara, eu não fui ver porque eu tava bem descrente lá com o filme, por conta de tudo isso aí que a gente pontuou. E assim, meu, não queria ver. Eu tava numa fase que eu não queria ver filmes que eu provavelmente não ia gostar, porque 2018 já fazia um ano que eu tinha acabado a faculdade, ou seja, eu tava pagando inteira no cinema, né? Não era mais meia. Cara, quando eu fui ver esse filme, foi uma história bem diferente. Tava todo mundo falando mal, eu vi uma pessoa falando bem. Aí eu fui assistir o filme pra poder discordar dessa pessoa, pra falar que o filme é ruim, mas acabei gostando. tipo eu lendo Homem-Aranha Superior, né? Tipo, não, vou ler pra gravar o podcast, meter o pau. Uai, não achei tão ruim, não. Eu lembro que quando saiu... aquela página do Homem-Aranha Superior do Peter morrendo e o Octopus assumindo, na época eu acho que ainda o grupo do Yahoo era ativo. Não era o grupo do Yahoo, não. A gente combinava a gravação do Aracnofan tal por e-mail, né? Não tinha WhatsApp direito e tal, o povo usava pouco. Aí eu lembro que eu mandei um e-mail revoltado, sabe? Tipo, olha que absurdo, não sei o quê. Aí depois eu fui ler, tipo, eu acho que o Homem-Aranha Superior foi a parada que me ensinou a ler primeiro e opinar depois. Mas aqui, vamos falar um pouquinho do que foi o filme, né? A gente tá falando aqui que é um filme do Venom sem o Homem-Aranha, né? A gente já fez o tweetcast do Venom e tal, e a gente já contou a história, né? Basicamente, o Homem-Aranha conseguiu um simbionte alienígena lá durante as Guerras Secretas, sem saber que era um simbionte alienígena, ele só achava que era uma roupa diferente. Ele descobre que é um simbionte, ele se livra disso, e um tempo depois o simbionte se une ao Eddie Brock, né? Então, basicamente, um repórter que o Homem-Aranha, entre aspas, prejudicou, né? Porque o Eddie Brock, ele conseguiu uma exclusiva sobre a identidade do Devorador de Pecados, que era um cara, e aí o Homem-Aranha prendeu o verdadeiro, né? E aí o Eddie Brock descobriu que tinha sido enganado, foi mandado embora, a esposa largou e etc. E basicamente o Venom se uniu a ele e os dois tinham um ódio contra o Homem-Aranha, né? Acho que uma coisa legal desse filme foi mostrar que o Homem-Aranha nunca foi tão importante na origem do Venom, porque, convenhamos, ele não tinha uma boa razão pra odiar tanto o Homem-Aranha. Ele devia ter odiado o impostor que fez ele perder a carreira. Verdade. Mas aqui, vamos falar um negócio aqui também, né? Muita gente que fala mal do Venom e tal, não só do filme, mas dos quadrinhos também, se baseia nesse início, né? Tipo assim, o Venom anti-herói é muito ruim, não sei o que e tal. Só que assim, o Venom vilão, ele durou 3-4 anos, sabe, nos quadrinhos. Depois da ilha lá e tal, quando ele volta, ele já tá nessa fase mais ou menos de anti-herói, né? De vez em quando ele tem uma recaída ou outra. Quando ele foi, o simbionte foi pro MacGargan lá, beleza, é outro personagem, eu considero outro personagem, né? Porque tá unido com outra pessoa e tal. Uhum. Mas o Venom, Ed Brock, ele foi vilão por pouco tempo, se parar pra pensar em 30 anos de personagem, né? Ele também foi um pouquinho vilão lá no começo dos anos 2000 até ele pegar o câncer. Depois disso, ele voltou a ser herói. O ponto eu acho que é mais... E ajudou a fixar essa imagem dele de vilão também, assim, mesmo que tenha sido pouco tempo. É que daí as outras mídias, né, fora dos quadrinhos, pegaram esse início do Venom e foram propagando. É o que a gente vê lá no desenho dos anos 90, em jogos e tudo mais. É sempre assim, o Venom aparecendo como vilão. Parece que essa é a única parte que as pessoas sabem adaptar. E assim, não é que era ruim, era legal o Venom vilão ali no início, né? E não é que era bom, era um pouco ruim o Venom anti-herói ali no início. Mas o ponto é, o personagem, ele começou como um vilão e ele se tornou algo além disso, né? Ele passou a ser anti-herói, até independente se a história era boa ou não. O Venom como anti-herói, ele vem de muito tempo, né? Já é, igual eu falei, quase 30 anos de história. E... de uns anos pra cá, sei lá, uns 10 anos pra cá, uns 15 anos pra cá, ele quase sempre é retratado como anti-herói, né? Então, normalmente, filmes retratam as versões mais recentes do personagem, né? O pessoal normalmente costuma fazer isso. Pelo menos os filmes atuais, assim. E agora ele tá sustentando o título solo dele também, o mais recente, e o pessoal que grava o Viu aí me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que Homem-Aranha mal aparece, né, nas histórias atuais. Quase funciona como personagem independente agora, né, um do outro. Ele aparece numa mega saga ou outra do Venom, só isso mesmo. Enquanto o Venom tava nessa nova carreira dele com o Donny Cates, era a revista Aranha que mais vendia, o Homem-Aranha principal tava lá embaixo. Então, enfim, ou seja, isso tudo serve pra gente pensar o quê? Venom, histórias do Venom independente do Homem-Aranha... Então, estavam e estão vendendo bem, né? E o Venom era um personagem independente há bastante tempo já. Então, assim, é estranho ter o Venom sem ter o Homem-Aranha? Mas o Venom sustenta a história sozinho. E no filme a gente vê que isso foi adaptado, né? O Homem-Aranha é completamente limado da história. Então, basicamente, a gente tem a Fundação Vida, né? Que tem nos quadrinhos, trazendo alguns simbiontes do espaço, né? Eles pegaram lá acho que era num asteroide, alguma coisa assim, e um deles escapa, e outros são levados pro laboratório e começam a ser feitos estudos, né, pra fazer simbiose e tal, e eles meio que não conseguem fazer a simbiose direito, né, todas as cobaias morrem, e o Venom tá no meio aí desses testes. Inclusive, nessa, o Ed, ele tá investigando essa Corporação Vida. A esposa, a noiva dele era uma das... Ela trabalhava para essa Corporação Vida e o Ed Brock. Fundação. Quê? Fundação Vida. Fundação Vida. Aí o Ed dá uma sacaneada. Ele pega e-mails dela, tudo, pra conseguir um furo de reportagem e acaba o emprego dela e o dele ao mesmo tempo. É, só abrir um parênteses aqui, é isso mesmo que você falou e tal, só abrir um parênteses, interessante a gente ver os personagens adaptados, né? Porque a gente tem o Ed Brock, né, como principal, a Anne, que é a noiva, né, dele, ela já esteve nos quadrinhos, ela já foi a She-Venom, né, numa história e tal. É, e a Fundação Vida, ela aparece em histórias dos anos 90, né? Aquelas histórias que tem simbiontes Power Rangers. Os simbiontes coloridos. Pois é, um desses simbiontes, inclusive, é o vilão desse primeiro filme, o Riot. Exatamente, ou seja, eles pegam elementos de história solo do Venom dos anos 90, aí, vamos dizer assim, né? Pra fazer essa história. Qual o personagem mais... A gente tem mais algum personagem no filme que é adaptado dos quadrinhos, assim, com mais relevância? Eu tô tentando lembrar. Bem, que, assim, eu acho que o diretor da Corporação Vida, ele é um personagem das HQs, sim, o Carlton Drake. Sim, sim. Mas tirando esse, eu acho que não tem nenhum personagem, assim, das HQs. Pelo menos não nesse filme, mas pra frente a gente vai entrar outro personagem que é das HQs também, mas a gente comenta quando chegar a hora. Pode até ter alguma referência ou outra, mas eles focam mais nessa galera aí, né? E assim, um negócio que eu acho interessante do filme, que eu sei que tem gente que não curtiu, tem gente que critica por isso e tal, mas porque o Venom aparece bem na frente do filme, né? Mas assim, o filme é muito mais sobre o Ed Brock do que sobre o Venom em si, né? E eu achei que eles conseguiram representar muito bem a gente se importa com o Ed, né? Ele não é... Nos quadrinhos ele é muito mais filho da mãe, sabe? Nos filmes ele ficou um cara um pouco mais gente boa. Ele faz umas cagadas aí? Faz. Mas, né? Você vê que ele, assim, ele não é uma pessoa ruim. Tipo, ele passou alguns limites lá quando invadiu os e-mails lá da mulher dele. Mas é porque, assim, ele sabia que a Fundação tava fazendo coisas erradas, tipo, experiências com humanos, coisas do tipo assim, e ele falou, meu, isso é errado, quero expor isso. Tudo bem que eu tava pensando também na carreira dele, né, mas assim, tinha um tracinho de bondade ali, sabe, tipo, é para um bem maior. Vamos ser justos lá com o Ed dos HQs, ele também tinha um pouco de bondade também no começo, tanto que ele tinha aquele código de moral bizarro dele. Mas assim, o do filme, ele é como nos quadrinhos, o Ed foi apresentado no início pra virar um vilão, né? No início que eu falo. O do filme, ele destoa um pouquinho porque ele é um pouco mais agradável, vamos dizer assim. A gente consegue gostar um pouco mais do personagem. E o Tom Durinho lá, o Tom Hardy, ele é um ator muito bom. Tom Durinho. Não é? Mas ele é um ator bom, cara. Ele conseguiu vender bem o Ed Brock. Não sei se vocês concordam, mas... Não sei se ele é um ator bom, mas assim, eu compro o personagem dele, sabe? Ele tem um jeito de ser, sei lá, tipo, ele é meio bombadão, meio paspalho ao mesmo tempo, sei lá. Não sei se canastrão seria a palavra também, mas eu compro muito a ideia do personagem dele lá. Bom, como Ed, ele ficou legal, assim. Sim, sim. É, eu gosto do Tom Hardy, eu acho ele um ótimo ator. Eu acho que ele bem dirigido, um ator excelente. Mas acho que ele no papel de Ed Brock é bem legal, é bem bom. Eu acho que ele entrega o que o personagem precisa. O cerne desse filme aí, então, né, é que a Fundação Vida, ela tá fazendo lá as experiências com simbiontes, etc. O Ed começa a investigar algumas coisas, né? E, na verdade, até uma cientista que tá lá na Fundação Vida que dá uma dica pro Ed, né, que... Gente morrendo lá nessas experiências, etc. E aí, quando o Ed vai investigar, que encontra uma mulher de rua lá que tava servindo de cobaia, acaba ajudando ela a escapar e o simbionte do Venom tava com ela, né? E vai embora junto com o Ed, vamos dizer assim, né? Enquanto o outro continua solto, né? O lá que... Primeiro lá que não foi... Enquanto isso, o Riot tá fazendo uma viagem pela Ásia, até chegar nos Estados Unidos. Ele tá dando uma volta ao mundo em 80 dias. Lembrando que é uma viagem de 6 meses. O cara fez um mochilão ali pela Ásia antes de... Ah, eu tenho que ir lá cumprir meu objetivo de dominação mundial. Ele deve ter pensado... Já que eu vou destruir esse mundo, primeiro eu vou conhecer ele um pouco, né? Saber o que eu tô destruindo antes. Pois é. Quando eu vi, eu tava achando que era tipo uma Chinatown de São Francisco. Ele tava na Ásia mesmo. Eu não prestei atenção. Sim, é na Ásia. Viajei. A nave que tava com ele caiu lá na Ásia mesmo. Na minha cabeça tava que ela tipo uma Chinatown, sabe? Faz sentido, é isso mesmo. Por isso que demora chegar. Mas é isso, ele vai pulando de pessoa em pessoa, porque como a gente disse, né? A simbiose, ela não é com qualquer pessoa que a simbiose é bem feita, né? É, foi um milagre ter funcionado com o Ed Brock, inclusive. É, pois é, esse que é o ponto, né? Foi sorte. Nunca foi sorte. É... Foi sorte ou azar, né? Vai saber. Exatamente. E, assim, uma coisa legal desse filme, que no segundo eu acho que eles conseguiram expandir e melhorar ainda, é a relação entre o Ed e o simbionte, né? Eu acho que eles representaram isso de uma forma legal. Pois é. Ah, sim, é. Ele fica falando ali na mente do Ed e, tipo, fica estabelecendo aquele diálogo entre os dois, né? Que na cena, basicamente, é o Tom Hardy falando sozinho. Mas ele começa com aquelas palavras básicas, tipo, fome, matar, coisa assim. E depois, no segundo, é, tipo, longos diálogos, assim, entre eles. A vida do Ed Brock deve ser um inferno, tipo, sua cabeça não cala a boca. O simbionte é tipo o Alexandre daquela novela, que é o espírito que fica dando ideia errada pra pessoa. Referência aos anos 90, a viagem, né? A viagem. É, esses diálogos que o Ed tem com o simbionte eu acho muito bom, principalmente no primeiro filme. Eu gosto mais desses diálogos no Venom no primeiro, porque primeiro ele começa só falando com a voz na cabeça dele, né? O Ed, ele não tem noção do que é, e aos poucos ele vai descobrindo, até que chega a parte que eles fazem a simbiose e aparece aquela cabecinha em forma de gosma falando com ele, que aí ele toma a visão da voz que estava na cabeça dele. Essa primeira parte que aparece o Venom como uma gosminha realmente falando com ele, essa parte eu acho muito boa, que aí é o Venom tomando uma forma do que antes era só a voz na cabeça dele. Sim, fica cabeça flutuando não, né, mas andando na frente dele. Isso. É, mas assim, o primeiro filme, ele tem uma história, se parar pra pensar, bem simples até, né, assim, essa parte, ela é basicamente isso que a gente falou e tal, e a sequência final é basicamente bem simples não, né, falando assim, eu tô menosprezando o filme, mas ele não acontece muita coisa nele, se for ver. É porque assim, pra falar a verdade, a gente tá acostumado com filme de super-heróis da Marvel, que todos são mega produções de 3 horas quase, né. E aí, um filme do Venom, por exemplo, de 1 hora e pouca, que eu acho que os dois têm essa duração, é uma duração que eu acho ok, né, ela tá certa. E aí não dá tempo de ter tanta coisa igual filmes da Marvel. Mas assim, melhor que não tenha, na verdade, né, se parar pra pensar. É um filme mais direto, né, ele vai direto ao ponto. Porque assim, se você, assim, a grosso modo pensando, se for ver as coisas que acontecem, o Ed vai lá, expõe a empresa, acaba com a carreira. Aí depois ele encontra o simbionte, parte do filme é ele e o simbionte tentando se entender o que é aquilo ali que tá acontecendo. Aí quando ele se entende, o simbionte fala, ah, então, aí tá vindo um outro cara lá que ele vai querer destruir tudo. A gente precisa ir lá para ele. Aí o Ed, tá bom, vamos lá. E daí começa a luta e quanto menos espera, acaba. Isso, é, como eu falei, não é ruim. Ele é um filme contido, mais, né? Não tem aquele negócio de expansão de universo e tudo mais, sabe? Por exemplo, você pega os filmes lá da franquia Amazing Spider-Man, mesmo ele sendo tipo um universo à parte, que dava pra fechar ali neles mesmos, não, toda hora ele fica, ah não, mas olha isso aqui vai ser um negócio que a gente tá pintando, que é pra outra hora. Eles estavam tentando correr atrás do próprio MCU deles ali e ficou aquela bagunça. É, o grande conflito do primeiro filme é um simbionte querendo voltar pro espaço e o outro simbionte não querendo. E aí eles brigam por isso. Por causa desse tempo mais curto, realmente vai ter coisas que não são tão... Eles não entram tanto em detalhe, né? Por exemplo, sei lá, Venom, em algum momento, ele decide que ele quer ficar na Terra, né? Gostou do Ed e tal. Ele percebeu basicamente que na Terra ele não é um perdedor, porque no mundo dele ele era que nem o Ed Brock, um fracassado. Conseguiram adaptar Planeta dos Simbiontes e o filme não ficou uma bosta. Olha o mérito. Parabéns. Mas... Se fosse um filme mais longo, isso seria um pouco mais trabalhado, né? Tipo assim, o Venom gostando aos poucos das coisas e tal, e acaba sendo realmente mais rápido, né? A virada de chave, assim. Mas não vejo isso como um problema, né? Tipo assim, pra um filme dessa duração, é o que dá pra fazer, entre aspas, assim, né? Mas basicamente é isso, né? Ah, sobre a batalha contra o Riot, etc. O filme, eu acho que o primeiro, principalmente, né? ele foi feito meio que num tom de dúvida, né? De vai dar certo, não vai dar certo, tal. Talvez até por isso que ele tem uma duração menor. E por causa disso, eu acredito que o dinheiro era um pouco mais curto e eu acho que ele peca um pouquinho nos efeitos especiais, né? Tem uns ali que é bem mais ou menos assim. Não, nada que me tire do filme, mas se você olhar assim, tem alguns efeitos lá que você fica assim... eu honestamente assisti por esses dias aqui. E, cara, não consigo lembrar de uma cena assim que eu lembro de falar e dizer, ah, esse CGI nessa cena estava ruim. Diferente, sei lá, de. Eu sou muito ruim pra anotar essas coisas na hora que eu tô assistindo o filme, que eu fico bem imersivo lá. Mas, por exemplo, quando você compara com o filme da Viúva Negra, porque algumas cenas em Viúva Negra gritavam CGI na sua frente, eu acho que pra mim ele passa. Acho que até por isso adotaram aquele tom bem escuro para cenas de ação, sabe? Sim. A maior parte das cenas de ação é toda noite, né? Inclusive. Uhum. Maurício, eu vou discordar de você porque eu acho essa última grande batalha do simbionte preto com o simbionte cinza de noite numa estação espacial que é preta e cinza, eu acho bem ruim. Você sabe assim, que daí eles estão escondendo os defeitos especiais ali, né? Mas eu não lembro de ficar com aquela. Tipo, quando tem aquela iluminação que não conversa ali, né? Tipo, o cara tá com uma iluminação na cara dele, o fundo ali, o ambiente tá diferente. Ou então aquele bonecão 3D assim. Eles usaram esse tom escuro aí pra disfarçar. Chapolin não tem, né? Esse nível de ruim. Eu falo assim, Tem cenas ali que, sei lá, o simbionte cobrindo o corpo da pessoa, ou o simbionte fazendo alguma coisa, que eu nunca reparo efeito especial ruim. E eu reparei nesse filme, entendeu? Então, assim, me incomodou um pouco, mas não é nada que tá tendo no meio da ação e aí, de repente, ah, caramba, que efeito especial ruim. Não, me tirou da ação, sabe? Eu tô falando dessa última cena, que é uma maluquice... Mas dela dá mesmo, pra passar. Eu acho que a única cena do primeiro filme que não passa em CGI é a última cena do Ed, que o Venom tá aparecendo. Aí ele abre metade do rosto e tá o rosto do Tom Hardy em CGI falando nós somos Venom. Ah, essa daí realmente é CGI, não foi muito bom, não. Mas assim, o primeiro filme, ele... acaba que eu acho que a gente vai falar até menos dele e focar mais no outro, né? Porque o outro acontece mais coisa. Mas eu fui ver... agora, mesmo que algumas pessoas falassem que era bom, tal, eu fui ver assim, vamos ver, né, o que eu acho, tal. No final das contas, eu gostei, sabe? Eu tento fazer uma coisa que eu já comentei, que é enxergar filme como se fosse um universo alternativo, sabe? Porque é, né? No final das contas. Então, assim, é outra versão das histórias que a gente conhece. Se a pessoa, ela fica presa demais a tipo, mas como é que vai ter um Venom sem ter Homem-Aranha e tal? É outra história, sabe? Como que vai ter? É só assistir o filme que você vai ver como é que vai ter. Então, assim, eu tentei ver o filme mais com essa visão do... Assim, vamos ver o filme como filme? Como uma adaptação de quadrinhos, realmente é uma adaptação fraca, vamos dizer assim. Na verdade, eu acho que como adaptação ela é até boa demais, porque ela tem muitas referências às HQs. A única coisa que perde mesmo é o Homem-Aranha. Sim. É porque tem muita coisa diferente. Então, assim, como adaptação, eu acho médio, sabe? Parte. É como se pulasse todo o início ali do Venom em si e já pulasse mais pra frente. Mas como filme em si, eu acho divertido. Eu acho que esse que é o ponto, né? Você tem que terminar de ver o filme e ver se divertiu ou não. É um filme divertido, eu acho que é assim, pelo menos pra mim. Ele é melhor como adaptação porque eu esperava algo pior como adaptação de algo sem o Homem-Aranha. Ah, eu acho bem bom. É um que me surpreendeu também. Eu não botava fé nele, tanto que eu não fui assistir no cinema. E depois que eu assisti ele aqui em casa, eu falei, eu devia ter assistido no cinema, porque ele é bom. Eu acho que ao que ele se dedica ali, ele entrega. Como vocês falaram também, é divertido. Eu acho que é bem claro que o público-alvo não são fãs de quadrinho. Nunca foram também. Tá aí Homem-Aranha e a sua nova franquia, que não me deixam mentir. E daí, foi sucesso. Fez aí quase 900 milhões, cara. É aquele sucesso que ninguém esperava e ninguém sabe explicar. Eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu não achei que fosse ter um Venom 2. Eu achei que a cena pós-crédito, a cena final do primeiro filme do Venom, que mostra o Ed indo visitar o Kratos Cassidy, fosse só, tipo, um easter egg, uma brincadeira. Nunca acreditei que fosse ter um filme 2 desse Venom. Mas assim, eu acho que quando eles fizeram, eles não tinham expectativa. Tipo assim, todo filme que o pessoal faz, Acho que eles têm uma ideia de, tipo assim, a Cifes é sucesso, tem outra ideia e tal. Eles têm, todo mundo tem alguma coisa assim, né? Porque a pessoa quer que faça sucesso. Mas, acho que quando eles fizeram isso foi mais realmente como tipo um easter egg. E não com efetivamente a intenção de lançar outro, sabe? Seria tipo assim, vamos ver o resultado e se for bom... A gente já conversou aqui com o Woody Harrelson pra ele vir, sabe? Eu acho que foi mais ou menos assim. Nós fizemos um filme do Venom sem Homem-Aranha. Se nós fizermos um filme do Venom sem o Homem-Aranha e sem o Carnificina, os fãs vão nos matar. Vamos enfiar o Carnificina aí em algum lugar, pelo amor de Deus. É, provavelmente, na hora que começou a fazer os roteiros pro filme, né? A pessoa falou assim, não, e o Carnificina? Não, o Carnificina vamos deixar pra uma possível continuação, né? Tem que não, calma, gente. Uma curiosidade, era pro Carnificina ser já o vilão desse primeiro filme. Inclusive, tem artes daquela cena lá que os simbiontes estão brigando ao redor dos hospedeiros deles lá, que era o Carnificina que tava nessa arte. Acho que eu lembro. Ah, sim, arte, que eles fazem até aquela referência lá do cara arrancando, dividindo ali, né, o Ed e o simbionte. E ficou, que era a arte da capa da Venom especial aqui no Brasil. Eu tô lembrando aqui que quando saiu o primeiro trailer, eles não estavam com o efeito especial finalizado direito e tal. Aí aquela cena que o Riot, ele tipo, bate num monte de gente e afasta os computadores da mesa e tal, era só os computadores voando, sabe? Os computadores voando sozinhos, tá sendo muito engraçado nesse primeiro trailer. É, aí o professor... Cara, não coloca a cena do trailer, ou então coloca outra coisa, sei lá, né? Um monte de computador voando pra tudo quanto é lado. Aí o povo ficou, quem será que tá aqui nessa cena? Tal, será que é o Carnificina? Eu lembro. Invisível. Homem invisível. Ficou muito esquisita a cena do trailer, né? Nós temos que lançar o trailer, mas não temos a cena pronta. Não, não importa. Não, bota aí, ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Eles vão achar que é um terremoto, né? Mas o ponto é que o filme foi bem aceito e a galera gostou. E assim, tem aquele ponto também, né? Tem muita gente que gosta do Venom pelo Venom em si, porque acha foda o visual. E, então, assim, ele já era um atrativo por si só, né? Eu acho que o pessoal acha que o Venom é muito dependente do Homem-Aranha. E no final das contas, ele não é há muito tempo, né? Sim, sim. Até quando tava com o MacGargan lá, que ele era era vilão, mas tava com o MacGargan, o vilão principal não era o Homem-Aranha. Né? Ele fazia parte dos Thunderbolts e eles enfrentavam outras pessoas. É, ele só enfrentou o Homem-Aranha num arco, antes do tempo ele ficava nos Thunderbolts e ele ficava naqueles Vingadores Sombrios. É, eu acho que ele enfrentou o Homem-Aranha no Novas Formas de Morrer lá. Ah, é? É, aí... Desenhado pelo Romitinha, aí o Venom parece o Groot. É, ele só enfrentou o Homem-Aranha de novo nesses encontros dos Thunderbolts ou dos Vingadores Sombrios com o Homem-Aranha mesmo. Pois é, então assim, Venom já é independente do Homem-Aranha há muito tempo. Eu entendo a ideia, né, tipo, não, mas não tem como. É, deu certo, tá feito. Tem como, sim. Aconteceu, inclusive, deu super certo. É, e é legal que eles misturam elementos aí de várias coisas assim, do Venom. Não é tipo, vamos adaptar apenas um arco, né? Trouxeram aquela origem espacial dele na Terra, tipo, que foi lá no desenho dos anos 90, sem fazer aquela forçação do asteroide caindo do lado da moto do Eddie Brock, né? Nossa, cara. Inclusive, um easter egg do filme é que o astronauta que sai meio que vivo lá com o simbionte da nave é o John Jameson também. Sim. É, isso é legal. Aí a Dapton pega bastante daquela fase do protetor letal também. Tem bastante coisa. Você falou aí do asteroide, tô lembrando do Homem-Aranha 3. É muito o Sam Raimi falando assim, você quer o Venom? Eu não quero colocar, mas você quer? Então é o seguinte, ó, o asteroide vai cair no pé dele. É bem isso. É muito aleatório, cara. Vocês estão forçando, eu também vou forçar, então. Muito aleatório. Nossa, tinha tanta... toda vez eu falo isso, o Jameson falou no filme anterior que ia pra Lua. Botava a nave, sabe? Enfim. Mas eu acho que a gente falou que... Ah, detalhe do primeiro filme é que a gente tem a Anne se mesclando com o simbionte também, né? A gente tem ali até a participação da T-Venom. Pois é, essa eu não esperava quando vi no cinema. É por pouco tempo ali, né? Mas tem. E é interessante que o Venom, ele, ele fica falando o tempo todo pro Ed, né, pra ir lá, investir nela, porque ele também gosta dela, né, tipo, é legal que é tipo aquele amigo que fica empurrando você, sabe? E o que vale na aparição dela é que daí ela tá lá como Steve Venom e tasca um beijão na boca do Ed com aquela boca linda de Venom. Da cabeça do e cara, e né? Enquanto eles estão se beijando lá, o simbionte vai passando do corpo dela pra ele. E cara, isso daí gerou um movimento na internet que agora as pessoas shippam o simbionte com o Ed Brock. Se você procurar o chip da Venom e Ed Brock, você vai achar muita fanart dos dois, tipo, namorandinho, sabe? Cara... É um meme que foi abraçado totalmente no segundo filme daí. Ele virou um símbolo LGBTQIA+, sabe? O pessoal abraçou esse chip deles no cinema. É uma nova sexualidade, a pessoa fica, se sente sexualmente atraída por um alienígena amorfo. Mas ele entende ele, totalmente. Mas aqui, nas revistas do Donny Cates, os dois tinham um relacionamento bem próximo também, né? Era um bromance ali. Então, é, também tem isso no Donny Cates. Um pouco disso, né? E assim, se parar pra pensar, é uma coisa que eles são os caras muito próximos. Né? Na verdade, pensando bem, tem há muito tempo nas HQs esse negócio de que o simbionte do Venom, ele ama o Ed Brock. Inclusive, o Ed Brock só virou o anti-Venom lá porque o simbionte quis abandonar o McGregor pra voltar pro Ed. Não, o quê? Anti-Venom? O anti-Venom foi o seu negativo, não? O quê? É que quando o simbionte tentou voltar pro Ed Brock, isso meio que o simbionte se uniu a um negócio que o senhor negativo deixou no corpo do Ed e formou aquele simbionte novo. Então, mas eu tenho quase certeza que tinha o simbionte com o MacGarga, aí em paralelo o Ed tava morrendo lá de câncer, aí o senhor negativo ele tenta curar, aí tipo assim, os resquícios do simbionte no sangue do Ed, no corpo do Ed, que viram anti-Venom, eu acho. É, eles despertam quando o simbionte, ele assim, o simbionte tava lá. O simbionte só viu o Ed de relance e já abandonou o Garga e já pulou aí pra cima do Ed. Ah, sim, não, aí é... É campo florido e um correndo na direção do outro. Tirando que o Ed tava correndo pro lado contrário, porque ele não queria se fundir ao simbionte de novo. Então, aí a gente teve o primeiro filme, ele fez sucesso surpreendendo muita gente, né? E provavelmente até o próprio estúdio. Cara, eu acho que eles tinham ideia do potencial, mas eu acho que eles não pensaram que seria o que foi, sabe? Provavelmente, assim, ele... É foda, porque a Sony, ela faz... Toda empresa faz muito plano, né? E de formas, às vezes, até muito a longo prazo, né? Isso é normal. Só que o problema é que os da Sony vazaram, né? E ela ficou mal vista, tipo assim, nossa, a empresa faz uns planos malucos, né? O filme do Sexteto Sinistro, o Seu Homem-Aranha, que absurdo. Vocês lembram desses papos? Nossa, eu lembro. E aí ficou, ela perdeu um pouco da credibilidade na época, né? E aí, provavelmente ela pensava que ia fazer algum sucesso, talvez até o bastante pra uma continuação, mas que não seria tanto, né? Mas enfim. Eu tô conferindo aqui, o primeiro Venom fez mais bilheteria do que o espetacular Homem-Aranha 1 e 2, que ficaram na casa dos 700 milhões. E ele Venom fez quase 900 milhões. E ele foi um filme relativamente barato de fazer, ele não custou milhares de dólares pra fazer, foi tipo num budget bem curto. Então qualquer coisa acima desse valor seria um sucesso. Uhum. Sim. O problema de comparar com Homem-Aranha lá, eu não tô falando que não tô tirando totalmente o mérito, mas eles normalmente levam em consideração dólar, né? Aí ingresso ficou mais caro, sessão 3D ficou mais caro, tá? Então assim, não necessariamente... Não, é uma comparação assim meio por cima, assim, né? É porque tem muito tempo, né, de diferença entre eles. É porque eu fico vendo, tipo, se você parar pra pensar, os filmes de maior bilheteria de todos os tempos, O Vento Levou e etc. Sim, não é? Sim. Vingadores Ultimato, né? Tipo, se você olhar a quantidade de ingressos vendidos e tal, seria uma coisa mais ou menos assim. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas então, o ponto é que o filme ganhou uma continuação e traria o principal vilão, né, do... Não, principal vilão não, mas o vilão mais ligado ao Venom que a gente conhece, que é o Carnificina, né? Era uma dica que foi dada ali no pós-créditos do filme, como uma possibilidade e se tornou realidade em 2021, né? 3 anos depois. Aparece o Kratos Cassidy na cadeia, o Ed Brock visitando ele, e aí o Kratos Cassidy é interpretado pelo Woody Harrelson com uma peruca ridícula. Inclusive, nesse segundo filme, eles já tiraram a peruca. E botaram outra peruca ridícula. Mas eu acho que o ponto é esse, o cara é doido, ele deixa o cabelo zoado. Só um doido usaria uma peruca ridícula, né? Apesar que já vi muita gente que não quer ser careca com umas perucas ridículas aí. Você olha pro cara e fala assim, caramba, se tivesse careca era melhor, sabe? Mas, pois é. Deixa ele pensar que tá bonito. Deixa ele pensar que ninguém sabe que é peruca. Então, esse segundo filme, né, o Let There Be Carnage, não é isso? Tempo de carne e piscina. Tempo de carne e piscina. Referência à última fala do... Com certeza, é o Brasil. Referência à última fala do Kletus no primeiro filme, que ele falou que There Will Be Carnage, né? Aí fizeram um título parecido. Exatamente. E assim, tinha gente falando, tinha que ser Carnificina Total. Não, cara, calma, né? Tipo, Carnificina Total é um mega arco, não sei o que e tal. Quem sabe lá pra frente, né? No filme solo do Carnificina. Deixa o cara. Mas, o filme já expande um pouquinho aí, né? É legal, uma coisa que... Bom, eu vi no cinema, eu vi uma vez só, então eu já posso estar esquecendo alguns detalhes, né? É sempre assim comigo. Mas eu achei interessante que ele tem várias referências novas, né? A gente vê citação ao Clarim Diário, a gente chega a ver, né, um jornal Clarim Diário. A gente vê eles falam do Ed sobre o fiasco dele lá em Nova York, e aí ele fugiu, entre aspas, para São Francisco, que faz um pouco de alusão até ao caso lá do Devorador de Pecados, né? Foi mandado embora, tá? Inclusive, no primeiro filme, ele tem contato lá com o Barney Bansky, que é o editor do Globo Diário. Eu ia falar disso, que aparece o nome do Bushkin, não sei. Aparece o nome dele nesse segundo filme também e tal. Então eles ampliam um pouco as referências, né? Trazem mais gente. Aquele policial que aparece no filme lá, aquele agente da FBI, ele é o hospedeiro lá do Toxina nas HQs, inclusive. É outro personagem das HQs que eles trouxeram pra esse filme. Ah, sim. A história desse segundo filme, basicamente, é que o Carnificina, né? O Kletus Cassidy, quer dizer, ele vai ser executado, ele só quer falar com o Ed Brock, né? E... Basicamente, a gente vê que, um pouco antes disso, né? A gente vê um pouco do Kletus mais jovem, né? Ele era apaixonado por uma mulher, e eu esqueci o nome civil dela agora. É Frances Barrison. Exatamente. E ela tinha um superpoder, né? De gritar muito alto. Inclusive, esse superpoder dela é super não explorado, mas dá a entender que ela nasceu assim, contudo, ela é um mutante. Esse filme, ele também é muito curto, né? Então, por causa disso, a gente tem algumas coisas bem superficiais, assim, né? Por exemplo, ela tem o poder e pronto, acabou. É isso aí. Pra ser justo, nas HQs, a origem do poder dela é que ela foi sugada pelo manto do manto e ela saiu de lá com poderes por algum motivo. Ah, a gente tá falando da Shirek. Foi sugada pelo manto do manto, ganhou o poder do poder. E aqui, eu não sei se eu que não li muito quadrinho com ela, mas ela sempre foi o whatever, não? Ela parecia uma história ou outra, dava uns gritos e ia embora? Ela era só... Ela era basicamente a capanga lá do Carnificina. Basicamente, tipo, se o Carnificina é a tentativa de Coringa da Marvel, ela é a tentativa de Arlequina, sabe? Ela fica meio só... Assim, ai, vem aqui meu amor, vem aqui meu benzinho, aí eles discutem às vezes, aí eles fazem as pazes. É a Bonnie Clyde ali da Marvel. Por que eu tô falando isso? Eu vi gente reclamando, porque eu não gostei da versão dela no filme, mas nos quadrinhos ela é qualquer coisa, né? Não? Tipo, coisa. Não é uma folha em branco? Será que não é aquela clássica reclamação porque trocaram por uma atriz negra, não? Sabe, que sempre tem. Não tô reclamando por causa de racismo, não é por causa disso. Mas o povo sempre reclama muito quando fala assim, com negro. Não, que é branca. O pessoal reclama assim, mas convenhamos, né? Não faz tanta diferença. Não faz tanta diferença isso no filme. Eu abri o Marvel Wiki dela. ou uma afrodescendente não ia fazer a menor diferença em relação ao personagem. Sim. Então, eu abri aqui o Marvel Wiki dela. Cara, você dá uma girada na rodinha do mouse e acaba o personagem. Um pouquinho mais de coisa, mas tipo assim... sabe? As aparições, vai lá. Carnificina Total. Aí tem um negócio aqui que foi na Amazing 552, que tinha o Connors e tal. Aí o simbionte Scorn, que eu esqueci como é que ficou no Brasil. Scorn. Depois daí, já vai tipo assim, Carnificina versus Deadpool. Isso é agora, 2000 não sei o que, sabe? Uhum. Os 12 Sinistros, que é Caída Entre os Mortos. Tipo, já nossa, tá chegando lá aqui. Ela faz só um cameo mesmo. Ela nem participa daqueles 12 Sinistros. Cara, ela é tão esquecível que depois saiu um personagem ogro com nome parecido com o dela e todo mundo lembra mais do Shrek do que da Shriek. então assim, ela tem o cerne do personagem tá lá, ela sempre teve um romance meio doentio ali com Carnificina no Carnificina Total, e isso tá no filme também, então tá tudo certo. Eu admito que eu só não curti que eles deram muita ênfase a esse romance no filme, porque eu esperava o Kletus mais loucão, matando geral, e não Kletus apaixonado. Realmente, o filme ele mostra essa juventude, né, que os dois estavam internados no mesmo hospício, como ela tinha poderes, ela foi transferida, né, ela foi pra Ravencroft, e ele não sabia pra onde ela foi, né. E aí ela ficou escondida em Ravencroft, né, porque ela foi dada como morta, aconteceu um acidente lá entre ela e os policiais. E daí, aparentemente, ela tinha tomado um tiro que atravessou o olho e foi dada como morta. Mas, na verdade, ela tinha passado esse tempo todo escondida lá em Ravencroft. Inclusive, o policial que atira nela é o que o Gustavo falou, que eu esqueci o nome aí. É o Toxina. O do Toxina. Então, assim, a gente tem essa história. E, realmente, o filme ele foca muito nesse... No Kletus querendo se juntar com ela, que é a pessoa que ele ama, vamos dizer assim, né? Ama de uma forma meio doentia, mas que ele ama. Esse filme é uma história de amor, basicamente. É o Kletus com a Shrek. E o Ed com o simbionte dele. Porque ele chega, inclusive, a comentar no final que eles deviam fazer uma terapia de casal. Cara, não tem sangue, né? Sangue nenhum. Era pra esse filme ser censura de 18 anos, eles mudaram pra 13 de novo, até fiquei decepcionado com isso. Não, mas assim, pra garantir o sucesso, realmente a censura tem que ser mais baixa, porque os adolescentes devem adorar o filme, né? Mas por causa do nossa, foda demais e tal. Mas realmente, agora que eu tô parando pra pensar aqui, não tem sangue no filme. Eu nem tinha me tocado assim. O único sangue que aparece é o simbionte ficar em piscina quando o Kletus morde a mão do Ed. É verdade. Olha só. Aí. Bom, mas basicamente o Kletus, ele vai ser executado, né? E aí ele chama o Ed pra que o Ed publique algo no jornal, uma frase meio maluca lá, como se fosse... É uma mensagem, na verdade, né? Pra Shrek. E... Porque aí, a hora que o Ed tá indo embora, o simbionte percebe, né, uns desenhos na parede lá da cela e tal. Ele ia contar... Com esses desenhos, ele descobre, né, onde o Kletus enterrou vários dos corpos que ele matou. Que o Ed e o Kletus, eles tinham um trato. O Kletus daria a história da vida dele e, em troca, ele falaria onde estão os cadáveres. Só que o Ed descobriu antes do Kletus ter a chance de contar a história da vida dele. Isso deixa ele meio bolado. A parada era essa, né? Assim, ó, publica isso no jornal, esse recado. Se você publicar, aí eu conto a história da minha vida e te revelo onde estavam os cadáveres e tal. Aí, basicamente, você faz um favor pra mim e eu te ajudo na sua carreira, né? Mais ou menos isso que o Kletus faz. Só que o simbionte, com sua memória fotográfica, ele decora todos os desenhos lá da cela. E com os desenhos, ele descobre, né, os corpos. Eu só queria comentar que o Ed é realmente um fracassado, porque até o simbionte é melhor repórter que ele. Nesse filme, a relação entre os dois tá bem mais desenvolvida, né? Realmente uma simbiose. Eles são aquele casal que ficou... Assim, eles não têm um espaço, um tempo só pra eles. É aquele pessoal que ficou preso um com o outro por tempo demais, tendo que aturar um ou outro, e já não estão mais se aguentando. Ficar juntos precisam dar um tempo. Tem alguma coisa que você quer falar pra gente, Gustavo? Não. Foi muito, né? Ele deu... Foi muito específico. Tá querendo pessoal, né? Não, tá tudo bem, eu juro. É tipo aquele casal, sabe? Que assim, a gente não lava um copo e aí a pessoa reclama com a gente todo dia. E, meu, assim, né? No primeiro filme, todo mundo comenta que o primeiro filme é galhofa e tudo mais, e isso é uma crítica até pra muita gente. Pra mim, não, ok, eu abracei a galhofa. E assim, se o primeiro foi galhofa tímida, nesse eles se jogaram completamente na galhofa, né? Assim, em tudo, em saídas do roteiro, tipo, essa aí do simbionte, só olhar pra lá e descobrir tudo sozinho, depois ele controla as mãos do Ed pra desenhar tudo que ele viu lá na parede. Cara, mas eu tô até nas piadinhas, assim. Galhofa, eu acho. Não, galhofa, tipo, é a saída fácil. Nossa, vamos fazer alguma coisa. Ah, o simbionte tem memória fotográfica e sabe manipular o Ed pra desenhar tudo exatamente como ele viu ali. Ah, assim, mas... não, são saídas fáceis. Eu não tô usando isso como crítica. É só assim. Não, eu não entendi. É mais um ponto assim, que você odiou o filme? Você odiou mesmo o filme? Internet, né? É, sim. Por que você odiou? Você aceita um chocolate? Não. Por que você odeia chocolate? Né? Tipo isso. Não, realmente, tem umas saídas assim que são... Mas tem uma lá que eu achei muito boa. E sempre tem aqueles negócios de... Ah, cara, filme sempre tem umas situações que se a pessoa falasse não, eu quis dizer isso, resolveria. E eles não fazem, sabe, em filme. Uhum. Aí tem uma que eu achei muito boa. O Ed tá indo lá ver o Kletus e aí ele tá conversando com o Venom, né? E aí o policial tá do lado, vindo. O policial vira e fala assim, você tá bem? Ele, eu só tô praticando pra uma peça. Sabe, uma parada assim? Eu achei muito, muito boa a saída. Tipo, por que ele tá falando sozinho? É porque eu tô praticando pra uma peça, tipo isso. Eu falei assim, ah, perfeito. Desculpa pra falar sozinho. Mas enfim, aí depois ele grita com a mulher lá, falando pra aquela boca e fica esquisito. Mas, então basicamente acontece isso. Isso faz a pena do Carnificina ser acelerada, né? E ele vai pra receber injeção letal. Só que antes disso, ele chama o Ed Brock meio pra se despedir. Os dois têm uma briga, acaba com o Kletus pegando a mão do Ed e mordendo ela, tirando um pouco de sangue, e por acaso esse sangue é o Carnificina, é o simbionte novo. É culpa do Venom, na verdade, né? Porque o Ed tá longe, aí o Venom, ele fica puto lá com o que o Kletus tá falando, e aí vai pra cima, né? E esse ir pra cima, o Kletus morde. E aí, esse ponto eu acho que é o único que fiquei incomodado no filme, assim, um pouco. Não esse ponto necessariamente, mas relacionado a isso, que eu queria nem que fosse uma frase de roteiro explicando por que que era outro simbionte, sabe? Assim, porque basicamente ele mordeu a mão do Ed. Ah, então. Veio um simbionte. Isso dá a entender no final, né? Porque, já pulando um pouquinho, só pra explicar a sua dúvida, no final, quando eles vão se encontrar, que o Venom vê o Carnificina e ele vê que é um vermelho, meio que fica subentendido que simbiontes conseguem criar esses spawns e, dependendo da cor, eles têm níveis diferentes. E aí, quando o Venom vê que o Carnificina, que foi um spawn dele, é um vermelho e ele fica com medo, eu meio que entendi isso, sabe? Que nesse universo desse filme, dependendo da situação, simbiontes podem criar outros aí com cores diferentes. Aí isso já explica no primeiro filme por que tem outros com outras cores. Sim, faltou uma explicação. Eu tive essa mesma interpretação que você, mas assim... É que no filme ficou muito jogada a informação. Ele fala, ih, ferrou, ele é vermelho. Tá, mas por quê? Você tem alergia a vermelhos? Eu entendi meio que assim, o simbionte, no primeiro filme que a gente comentou, ele estava modificando o corpo do Ed. E o próprio Kletus fala que o sangue do Ed não tem mais gosto de sangue. Então eu pensei, isso daí é fruto dessas modificações que o simbionte fez no corpo do Ed. Então, mas... essa parte, é porque eu ia falar que foi a única parte, mas essa do vermelho aí eu ligo como a parte que me incomodou, porque ele fala assim, ih, é um vermelho. Eu ouvi e falei assim, tá, qual que é o problema de ser um vermelho, sabe? Exato. Eu achei que ele ia falar depois. Achei que ele ia falar depois que acabasse a briga toda, ou então no meio. Sabe? Tipo assim, não, os simbiontes vermelhos, eles são mais fortes. Sei lá, qualquer parada assim. Uhum. Mas, tipo assim, é vermelho. Eu achei esquisito. Faltou a explicação. É um negócio tipo Pokémon, vermelho tem vantagem sobre preto, sabe? Alguma coisa assim. E assim, eu só sei que é uma cria do Venom ela é mais por causa dos quadrinhos, né? Uhum. Porque se eu não tivesse, se eu não conhecesse nada dos quadrinhos, talvez agora eu ia estar falando assim, será que se o simbionte ficar fora do corpo da pessoa por muito tempo, ele vira outro simbionte? Sabe, eu ia estar pensando umas maluquices dessas. É que o Carnificina chama ele de pai também, né? Acho que mais de uma vez chama ele de pai. Assim, como a gente conhece a história, a gente... Pra gente fica meio bem óbvio, né? Mas... mas assim, eu achei... Uma frasezinha, sabe? Sei lá, o Venom falar que... Ah, sei lá... Às vezes eu não controlo, né? A gente chega um momento que a gente gera outros biotes. Sei lá, qual é a parada, assim? Já resolveu. Acho que só isso aí que ficou meio... O filme é muito curto, mas isso ficou jogado demais, sabe? Na minha opinião. A gente entende o que quis dizer, mas... Falta um sim, pouco. Sim, concordo. É isso que acontece, né? O simbionte gera outro, vamos dizer assim. E o Cleto só engole, né? E aí só na hora que ele vai ser executado de fato que o simbionte se manifesta. E diferente do primeiro filme, é bem mais rápido, né? O Carnificina aparece bem. Não fica aquele negócio de ficar aparecendo só a sombra do simbionte até ele ser revelado depois. Na primeira cena ele já. É bem mais rápido, ele já tem controle total sobre o corpo do Cleto, já faz de tudo. Ele conversa bem menos com o Cleto nesse início, né? Eles vão conversar mais depois. É uma simbiose, mas, tipo assim, faz isso pra mim que eu faço isso pra você. Não é uma simbiose, né? É um controle do simbionte sobre o corpo do Cletus e dependendo do momento, é um controle do Cletus sobre o simbionte. Inclusive, tem momentos em que o Cletus e o simbionte, eles começam a entrar em conflito um com o outro, começar a brigar, que inclusive é isso que meio que dá um ânimo a mais pro Ed na luta final, né? Tipo, olha só, eles não são uma simbiose de verdade. Nós podemos vencer eles. Somos, meu amor. Ele fala a verdade. Nosso amor é mais forte. É nesse momento que finalmente aparece o símbolo no peito do simbionte, né? Que é um coração. Ele vira um dos ursinhos carinhosos. Ursinhos carinhosos. Eu ia comentar que ele solta um raio de coração do corpo. Como é que era o nome daquele urso? Era Valente? O nome do... Eu não lembro do nome dos ursinhos carinhosos, mas... Ah, eu não sei. Eu odiava esse desenho. Um leão. É isso mesmo, é Valente, o leão. Então, Maurício, quando se é novo e tem poucas opções, a gente vê, sabe, as coisas. Eu também não tinha tantas opções, só que entre assistir um desenho chato e brincar com os meus brinquedos, eu ia brincar com os meus brinquedos. E... É verdade. Eu lembro pouco do Senhor Carinhoso. Eu lembro de ver muito novo, sabe, tipo 4, 5 anos de idade. Uhum. É o público-alvo, inclusive, né, do desenho. Bom, eles ficam junto muito rápido, mas não é uma simbiose perfeita, né? Uma coisa legal que a gente vê também é que a Anne lá e o Dan, né, que é o namorado dela, eles aparecem mais e com mais destaque no filme, né? Uhum. E a reação do Venom, tipo assim, que não gosta do cara, é muito bom, né? Ele fica tipo incentivando o Ed a bater o cara. O Ed naturalmente já vai querer bater no cara, o simbionte ainda fica botando essa pilha errada. É legal que a gente tá falando meio fora da ordem as coisas, mas no final o Dan ajuda um pouco, né? Aí o simbionte fala tipo assim, valeu Dan, você ajudou e tal. Aí a hora que vira as costas, ele ajudou, mas eu não gosto dele. Eu acho que ele mais atrapalhou do que ajudou, na verdade. Ele não foi nada de bom. E importantíssimo da gente falar desse filme é que a gente tem um Venom No More, né? Os dois entram na porrada, né? O Ed e o Venom. Briga de casal. É nessa parte que acontece isso. Primeiro vem o Carnificina, ele foge, depois eles se separam, não é isso? Ele vai lá, conversa com o Carnificina, com o Cletus, o Cletus morde a mão e tal. Aí quando volta, o Ed tá puto, né? Que o Venom não para de falar na cabeça dele, que não adianta ficar comendo galinha e chocolate, né? E que chocolate, inclusive, é um negócio que eles puxaram da fase do Don Cates, né? Não, isso é de antes. É até antes. Acho que é do final dos anos 90 que ele tem esse negócio de precisar de uma substância, que é essa substância de fenol, blá, blá, blá, blá, que ele diz no filme, que só se encontra em chocolate ou no cérebro de criaturas vivas. Mas que isso depois é meio abandonado isso. Ah, eu achei que tinha sido no agora, recente. Não. Isso era do final dos anos 90. Tanto que agora ele não mata ninguém, não come cérebro nenhum, isso é do passado. Isso ficou pra trás, né? Hoje é o Venom. É o Vengano. Vengano não é porque come chocolate, né? Eu ia falar que ele entrou pro Cerebrólicos Anônimos. Ele agora só come cérebro de soja. Nossa, que beleza. Mas eu perdi o fim do... Ah, tá. Aí eles discutem, porque o Ed acha que o Venom tá só atrapalhando ele, né? Não é só apenas uma discussão. É que nem eu falei, né? Eles abraçaram o chip lá da internet do Ed com o simbionte. E é uma briga de casal. É um jogando o outro pra lá e pra cá e quebrando coisas um do outro. É, o Ed acha que o simbionte, ele é muito estressadinho, ele age sem pensar. E o simbionte acha que o Ed Brock, ele tá... Tá contido. Ele tá contendo demais, ele tá segurando demais. Menga. Porque eu faço tudo nessa casa, eu curo seus ossos quando eles quebram, você não faz nada. Você era um zero, você era um zero. Tem uma cena muito boa aqui. O simbionte quebra o nariz do Ed. Né? Assim, ah, desculpa, eu quebrei seu nariz, deixa eu consertar. Pra eu quebrar de novo e bater de novo. Essa briga deles é muito boa. E acaba. A televisão custou $2,000. Aí ele joga pela janela. E até que ele se separa, né? E aí o simbionte ainda arrebenta a moto dele lá fora. Eu ia falar, o simbionte junta com o cara lá na rua e quebra a moto dele. Tudo tá bem, né? O Ed até se sente melhor e tal, até descobrir que o Cletus fugiu. Então, deixa eu só falar um pouquinho dessa parte aqui. Quando eles se separam de verdade, né? E o simbionte começa a passar de pessoa em pessoa pra ir viver a vida dele. Eu achei isso um pouco conflitante com o primeiro filme, que eles estão tentando fazer os simbiontes ter uma simbiose com os humanos. E todos os humanos que têm contato com os simbiontes, eles morrem. E nesse filme, não. Todos as pessoas que o Venom entra dentro, depois saem tranquilos, saem normais. Não, elas não, morrem também. Ele junta no final com a senhorinha da mercearia. Não, essa daí teve sorte que foi por pouco tempo. Os outros estavam morrendo mesmo. Então, é isso que eu ia falar. Com ela, eu acho que durou até um pouquinho mais. Mas as outras pessoas todas caem. Tanto que ele chega na mercearia lá, ou o corpo morrendo do cara. Vocês entenderam que eles estavam morrendo? Porque pra mim eles estavam lá na festa e estavam bêbados. E daí, por causa da simbiose, tipo, acho que o corpo ficou mais fraco, como se a imunidade desse uma baixada. E eles estavam mais suscetíveis a ficar bêbados. Pra mim, eles estavam vomitando lá, aquelas coisas de bêbado. Eu acho que o simbionte não tava matando. Como ele passou pela experiência ali com outras pessoas e tudo mais, acho que talvez eles já sabem, tipo, ó, eu não posso forçar além desse ponto. Né? Então, e daí, pode ser que ele deixava o cara, tipo, nas últimas e abandonava pra não matar o cara. Mas não tava conseguindo a simbiose com as pessoas, sabe? Ele abandonava, a pessoa não aguentava mais. Rolava muito. Inclusive, essa cena, ele vai lá na festa, né? Essa parte é galhofa. Eu queria só comentar que o Emo Aranha, o Bully Maguire, ele ganhou um rival de dança, de festa agora. O velho da balada. É galhofa, realmente. Não, essa parte é muito boa. É muito boa. Eu acho que boa demais, meu. Aquelas argolinhas que brilham no escuro, cara, é muito bom. Acho que o filme perderia muito se não tivesse essa cena toda do Venom na balada. O cara é muito. Assim, eu queria falar que eles falaram que eu não conseguiria, mas eu tô aqui com pessoas que me aceitam, tá? É muito bom, cara. Isso que eu ia falar, é muito naquilo que o João falou, que agora eles viraram um ícone LGBT, porque é basicamente. O Venom terminou um relacionamento e tá lá tentando superar. Então, assim, esse negócio... Ele fala que saiu do armário do Ed. Exato, ele saiu do armário, é uma festa toda colorida e tudo mais. E ele, tipo, se juntando com outras pessoas, é tipo a pessoa indo beijar outras bocas, mas sabe que não vai ter o que tinha com o relacionamento anterior, né? Eu não sei se vocês sabem, quando ele tá nessa balada, tá tocando uma música, né? E a menina que canta fez uma música que o nome da música é Venom. Sim, e aí é por isso que ele começa a se aproximar do palco e pega o microfone e fala obrigado. E aí ele começa todo esse discurso dele. Porque ele acha que a menina tá chamando ele, tá falando com ele. Cara, a sequência realmente é boa. Meu, como pode, né? Tipo, quem não gosta do filme, isso é o símbolo máximo do ódio contra o filme. Mas pra quem gostou, cara, é muito bom. Eu fico pensando, como pode? O Venom, ele era tipo... O símbolo máximo da masculinidade testosterona dos anos 90 pra onde ter caído no, tipo, eu saí do armário do Ed. Esse discurso todo dele é muito bom, porque se você pegar, é todo um discurso de se abrir pro mundo, um discurso todo liberal, e ao mesmo tempo o discurso dele se abrindo, falando em relação dele com o Ed, é muito legal. Aí depois ele fica todo triste, né? Eu queria que o Ed estivesse aqui. Ah, vamos seguir, depois do Venom na balada. Eu achei que quando o Ed descobrisse que tinha um outro simbionte solto, né? Porque começa a ter os relatos e tal, que eu pensei que ele acharia que seria o Venom, sabe? Tipo assim, ah, o Venom saiu de mim e se juntou com o Cleto, sabe? Eu achei que haveria esse tipo de dúvida. Mas não tem, eu acho que justamente porque ele conhece tanto o Venom, né? Tipo assim, ele jamais faria isso. Vocês falaram aí do Cletus, eu tive que me ausentar por uns instantes. Vocês chegaram a comentar da saída dele da prisão, lá, a matança que ele faz na prisão? Aquela cena pra mim foi muito boa. Nossa, ele fez até um tornado lá, fiquei impressionado. O tornado, eu achei um pouquinho demais. Então, a hora que o tornado começou, eu falei, nossa, isso é bem coisa de videogame, da hora. Mas aí ele se estendeu demais, eu falei, ok, tá forçando demais. É, eu achei um tornado. O poder dele criar tornados agora. Sabe aquela cena, eu não lembro se é de Carnificina Total, ela não lembro, não, sei lá. Não, é a cena de alguma revista do Carnificina, não lembro qual que é agora. Que é uns caras caídos no chão e tudo vermelho, de sangue e tal, e aí você olha com mais cuidado na cena e tem um balde de tinta vermelho caído. Você já viu essa cena? Parece que é um monte de gente ensanguentada, mas a censura da época fez alguém colocar um balde de tinta tombado, derramando tinta vermelha. É, nessa sequência aí que ele tá saindo da prisão, tem um balde vermelho num canto, sabe? Tombado. Só que não tem tinta espalhada, sabe? Eu fiquei olhando, tipo assim, caramba, por que tem um balde vermelho tombado ali, né? Eles poderiam ter usado a mesma ideia, né? Deixa ele todo entornado, mas não. Será que foi uma referência? Eu vou ver se eu acho essa imagem pra mostrar. Essa cena da prisão dele saindo foi muito boa. Acho que pra mim é um dos pontos altos do filme, né? Porque daí é o Carnificina 100% solto, livre, leve e solto ali, fazendo o que ele mais gosta de fazer. Tem um policial que ele mata projetando o simbionte pra dentro da garganta do cara. Acho que talvez uma das mortes sangue. Mais horríveis que eu vi ali no filme. Mas não tem sangue, então é de boa. É, mas não tem mas sangue. Pode liberar. Imagina a pessoa falar, escolha o jeito que você quer morrer. A pessoa fala, eu quero morrer com um beijo de língua. Aí a pessoa morre daquele jeito. Tinha um filme de terror, eu acho, dos anos 80, 90, que era... Tinha um pessoal que matava, assim, umas mulheres, ela beijava e a língua... Era tipo uma cobra que entra... Sei lá. Minha tia adorava filme de terror e eu vi isso com ela quando era criança. Gostoso. Que memória boa. Não, mas assim, eu não gostava de ver, né? Tipo, eu entrei na sala, sentei no sofá e ela não tinha a parada de tipo assim, não fica aqui não, né? Vai ver outra coisa e tal. Porque eu lembro de começar a ver Brinquedo Assassino com ela uma vez. Aí eu acho que dessa vez alguém chegou e falou assim, ô Eric, vem cá. Vem aqui, vamos te dar esse bonequinho do Fofão. Bonequinho do Fofão, pelo menos você consegue se defender. Um duelo. É isso que o bonequinho do Fofão quer que você pense. Até ele tirar o punhal de dentro dele. Você usa. Cara, esse negócio do Fofão, cara, é muito, muito lenda urbana mesmo, né? Você aperta o boneco, você sente um negócio lá dentro que é a estrutura pra segurar o boneco. Não, é um punhal. Lembra? Pra que você ia gastar dinheiro pra colocar um punhal dentro? Ah, enfim. Eu queria muito achar a cena que eu falei do balde de tinta, mas eu não tô lembrando em que revista que foi, não. Mas tem um balde de tinta tombado lá no filme. Mas enfim, voltando ali de onde a gente tava, né? Tem a cena da festa e tudo mais. Nisso o Ed tá lá na casa dele curtindo a TV lá. Ele fala, finalmente estou sozinho fazendo as coisas que eu quero fazer. E vem o policial, avisa ele, então, você ficou sabendo que o Cleiton saiu da prisão, né? Grandes chances ele vir atrás de você. Aí ele já fica meio preocupado e pede ajuda da Annie. Fala, não, agora só fala na frente dos meus advogados. Annie, vem me ajudar. Detalhe que é tipo assim, tem grande chance dele vir atrás de você aí, né? Eu vim aqui no seu apartamento porque eu achei que talvez ele já tinha vindo e tal, mas como ele não veio, boa sorte aí, tchau. Coitado, é porque o policial não gosta do Ed de jeito nenhum, né? O Ed tá sempre envolvido em umas paradas meio... Então, nessa cena, eu achei que o policial tava lá pra prender o Ed, tipo, de facilitar o Cletus a escapar. Porque na minha cabeça, eu vejo muita série policial desse tipo de coisa, pra mim o Ed já ia ser preso por ajudar o Cletus a escapar, porque o Cletus só falava com ele, só o último desejo do Cletus foi ter o Ed pra fazer a entrevista dele, e aí misteriosamente depois do Ed falar com ele, a última pessoa, o Cletus escapou. Pra mim o Ed na hora ia ser preso, mas aí não, ele é preso depois, exatamente por isso, por ser suspeito de ajudar o Cletus a escapar da cadeia. O João tava esperando isso de um filme em que a solução do cara repórter foi a gosma ter a memória fotográfica e fazer ele desenhar, sabe? Desculpa. Eu quero demais as coisas. Ah, tudo eu bem. Eu sei que foi esquisito, mas eu gostei, cara, desse negócio do simbionte controlar ele pra desenhar. A memória fotográfica me incomodou um pouco, mas ele controlar os braços pra desenhar, eu achei legal. Não, assim, de novo, eu não tô achando ruim essa cena, mas foi a saída Jô, mais, né, fácil possível. Jô, né? O filme, é verdade. Maurício odeia o filme. Maurício diz, faltou Morbius. Maurício diz, Venom não estava no auge. Mas, enfim, a gente vê que o Kletus está nessa parada de ir atrás da Shrek, né? E como que ele descobre mesmo que ela tá... Ele entra na internet. Ah, esse simbionte tem poder de hacker. Ok, essa cena, eu falei que a outra lá, de como que o simbionte gerou outro e tal, me incomodou um pouco, mas essa daí, ela é zoada. É, isso é um negócio do passado que devia ter ficado no passado esquecido pra sempre, mas não, eles fazem a referência da época que o Carnificino invadiu a internet. É, eu quero ver os fãs de quadrinho falando, não, porque foi muito forçado, não faz sentido, aí você vai lá e esfrega o quadrinho na cara dele, mas tá aqui... Assim, pra falar a verdade, o que eu não gostei não foi nem... Porque assim, ele entra numa loja whatever e acessa a internet, né? Essa parte nem foi o que me incomodou tanto. O que me incomodou foi mudar a tela do computador pra representar que ele tá... Sabe, tipo assim, faz o Carnificina abrindo um monte de janela do Internet Explorer rápido, sabe? Não coloca aquelas artes. Mas ele baixa o Baidu... A única coisa que me incomodou é isso, sabe? Se colocasse ele abrindo coisas, ia ser esquisito, porque o Carnificino não tem conhecimento nenhum disso, mas beleza. Os simbiontes são muito inteligentes, aprendem rápido e blá blá blá, sabe? Inventa uma desculpa dessa. Mas a tela ficou tipo, sei lá, virou um papel de parede. É, ficou uma tela vermelha saltando as informações que ele precisava. É, isso eu achei zoado. Essa parte eu achei zoado. Realmente, é o que você falou, anos 90 aí. Mas ele descobre, verdade, descobre uma organização, um lugar secreto chamado Ravencroft que... Deixa eu só falar um pouquinho do negócio que me incomodou nessa parte. Porque assim, com o background dos quadrinhos, eu sei que o Ravencroft fica em Nova York. E aí quando ele descobre que a menina tá em Ravencroft, aí corta a cena, aparece o Ravencroft, ela presa, e aí o Carnificina aparece, ele foi pra Nova York, ele se teletransportou pela internet? Aí não, aí depois explica que eles ainda estão em São Francisco, que o Ravencroft parece que tem uma outra sede em São Francisco, ou que então esse Ravencroft é em São Francisco. Aí, é loja franqueada. É, aí por saber um pouco a mais, me deixou na dúvida, sabe? De, será que ele tá em Nova York agora? Ou então, não, isso é uma franquia, o hospital é uma franquia, tem uma em Nova York, tem uma em São Francisco. Ou então não, nesse universo, o Ravencroft é realmente só em São Francisco, ele foi muito rápido pra lá. Eu, assim, pelo filme eu entendi que é em São Francisco, né? Tanto que o cara que transporta a Shrek lá do hospício pra Ravencroft, ele ainda trabalha ali, né? Que é o policial. Não, é tudo local, São Francisco. Assim. É, direto aparece aquela ponte famosa lá. Ah, Golden Gate. É tipo, se passa, se a coisa, o negócio passa em Paris, tem que aparecer a Torre Eiffel, né? Em São Francisco tem que aparecer. É, pode ser aqui na minha cidade também que tem uma réplica da Torre Eiffel de 4 metros de altura. Será que eles filmam aí pra ficar mais barato? Se fosse em Nova York, eles viriam pra minha cidade, que tem uma estátua Liberdade. Ah, o Brasil não tá faltando nada do exterior. Até Cristo Redentor tem em São Paulo, não tem? Não precisa nem usar de estátua. O Gustavo falou que na cidade dele aí tem uma réplica da estátua da Liberdade. Se eu for nesse lugar, eu vou achar um cover do Abutre também, ou Gustavo? Vai achar sim. Ah, entendi. É a Golden Gate mesmo. Eu tô sem... É Golden Gate mesmo, que é de São Francisco? É a Golden Gate. E ela no The Sims 3. Que é uma ponte estraiada. A gente tá falando aleatoriamente do filme aqui, né? Então, o que mais que a gente vai puxar? A gente tá mais ou menos na ordem, não? Verdade. A gente pode falar da nova Carnificina, matança. O Carnificina chega lá no Ravencroft, ele mata a mulher doutora que tava fazendo os experimentos na Shriek. Pois é, aquela doutora... Kafka, né? Aquela pois doutora, é. Eu fiquei na dúvida se era a doutora Kafka. Eles não falaram em nenhum momento. Eu acho baseado em nada, que não. Mas que a morte que dela... A morte dela poderia abrir a possibilidade de trazer uma Kafka, entendeu? Ah, Kafka Júnior. Kafka Julia. Mas eu acho que não, porque em nenhum momento eu acho que falam o nome Kafka lá. Teriam dado mais ênfase se fosse o caso. Ah, acho que não. Mas aí ele chega lá, daí ele estoura a cela de energia lá da Jack com tentáculos. Nisso a gente descobre que ela gosta de hentai, né? Porque ela olha pra ele e fala, nossa, que sexy. Foi isso que eu pensei na hora que eu tava vendo isso, foi eu já vi rentar o suficiente pra saber até onde isso vai. Eu fico feliz que eu não pensei isso na hora, então. Mas, é, realmente, ela fica bem, bem feliz. Bom. Detalhe que é nesse momento que começam os desentendimentos do simbionte com o Kletus, porque o Kletus, ele tá apaixonado pela Shrek. Só que o simbionte, ele não suporta os gritos dela. Inclusive, daí ele manda ela calar a boca lá, porque você tá machucando ele e tudo mais. E daí eles vão fazer a vingança, né? Porque o Kletus quer se vingar do Ed, o simbionte vermelho quer se vingar do Venom, porque sim, que é o pai dele apenas. Tá no... Ele fala que o Venom é o único que pode acabar com ele. Então, se eu acabar com ele primeiro, eu consigo reinar absoluto. É mais ou menos reinar, não, porque ele não quer governar, né? Mas vai ter ameaça pra ele. E a Shrek, ela quer ser vingada do policial que deu um tiro lá no olho dela. Aí eles decidem juntar todo mundo no casamento. Tem a cena é legal, né? Deles fugindo lá de Ravencroft. Ah, sim, é uma cena de ação bem legal. E é justamente onde acontece isso aí do grito, né? Incomodar o simbionte. Ele fala com o Kletus, né? Se ela fizer isso de novo, eu como a cara. Mas é isso aí, vai ter o casamento. E o Ed recebe um convite, né? Pro casamento. É, o convite. Letras douradas num papel bonito que ele chorou de emoção quando acabou de ler. Num cantinho rabiscado no verso. Vou parar, não vou continuar a música inteira, não. Pois é, né? Os simbiontes, eles meio que... Já e a Shrek, eles se juntam pra sequestrar o pessoal que eles querem. O Carnificina vai atrás do policial e a Shrek, ela vai atrás do Ed, só que ela acaba encontrando a Annie. E ela já aproveita e já leva a Annie e deixa um recado. É, antes disso, a Annie tinha conseguido recuperar o simbionte Venom lá com a senhorinha chinesa, amiga do Ed. O simbionte, ele tem um ego muito... Cara, é muito engraçado ela falando assim, ah, vamos ajudar o Ed, né? Ele vai morrer, não sei o quê. Não, só se ele pedir desculpa. É, e aí ela fica assim, nossa, mas você é um simbionte tão forte, né? Não sei o quê. Aí fica o simbionte controlando a mulher, fazendo aquelas carinhas, sabe? Tipo assim, não fala assim, né? É muito... São seus olhos. É muito engraçado, cara. Ela fala coisa tipo, ah, não, para, fala mais. É, parece o Chopper do One Piece, quando tem elogio, não sei se alguém conhece. Muito isso. E aí, no final, tipo, ah, tá bom, vamos lá salvar ele. Mas é muito... Eu não sei se juntou com ele tá na mulher, sabe? Que deixou mais engraçado. E sim. As carinhas. É isso aí. Ela... E quando eles se encontram, daí é quase uma... É uma DR tripla, né? Porque... É... O simbionte no corpo da Annie chega falando pro Ed, né? Porque você é teimoso, você faz isso, você faz aquilo, e assim, podia ser qualquer um dos dois falando ali, tanto o simbionte quanto a Annie, que encaixava pro Essa Ed. Essa parte é muito boa, porque é uma desculpa conjunta, né? Porque o simbionte precisa da desculpa e a Annie também precisa da desculpa do Ed. Então é muito boa essa parte. Eu acho que a gente comentou, porque a Annie, ela tem um momento no filme, um pouquinho antes, né? Que ela convida o Ed pra um jantar, que ela tá... contando pra ele, eu vou casar com o cara que eu tô namorando agora, e ela sabe que o Ed ainda gosta dela, e ele não consegue falar, ele não consegue pedir desculpa, ele não consegue investir nela, ele não consegue nem falar que tá feliz por ela também, né? Então fica um monte de coisa mal resolvida ali entre eles, e daí tá tudo, essa lavação de roupa suja aí. No final, o simbionte passa pro Ed, daí o simbionte fica assim, beija ela agora, né? É. E aí o Ed fica assim, você quer me beijar? Aí ela, não, você tá doido, né? Com o D ainda no carro, olhando pros dois. É muito bom. Mas é isso, né? Eles vão... isso daí é antes da parada aí. Que isso, daí ela acontece da Annie ser sequestrada, enquanto... O Ed fala pra eles irem embora, né? Pra ela e o Dan ir embora. E ele ia procurar embora, o Kletus... Mas enquanto eles estão se arrumando pra ir embora, chega a Shriek lá e leva a Annie. Exatamente. O policial também é pego, né? E o o Ed Brock encontra lá o Carnificina. Ah, não. O policial encontra o Carnificina. Bom, e aí a gente chega no cenário final, né? Que é a catedral onde vai ter o casamento, né? Do Cletus com a... Pra variar, tudo com Venom tem que terminar em igrejas. E coitado daquele padre, cara. Coitado. Pegaram um padre no laço lá e... É legal que a hora que o Venom chega, o Carnificina fala assim: eu vou matar você, pai, né? E o padre em inglês é father também. Ah, né? Sim. Aí o padre fica tipo todo, o quê? Não, ele diz, não, é você, o outro. Isso daí é uma parada que na dublagem deve se perder, né? É, perdeu, é. Porque eu tive que assistir dublado e... Não associei com isso na hora. Ele fala, tipo assim, aí o padre. Aí o padre começa a tremer. Não, poxa, desculpa. Você não, padre. Ele, padre. É muito bom. Mas é isso, aí tem a sequência final do filme, basicamente. É, então, deixa eu falar só uma coisa que eu não gostei dessa parte, né? Porque é nessa parte que a gente vê o simbionte do Carnificina lutando contra o Venom, né? E aí, quando você bota um do lado do outro, o Carnificina é muito maior que o Venom. E o Venom já é muito grande. Então eu queria que o Carnificina fosse, tipo, nos quadrinhos. Tipo, um pouco menor, um pouco mais magro e mais rápido. Mas não, o Carnificina é muito maior do que o Venom. Eu acho que era pra acentuar o fato de que o Carnificina é muito mais poderoso que o Venom. Não, então, eu queria que isso mostrasse... João, é porque é vermelho, João, é porque é vermelho. Eu queria que o filme mostrasse exatamente isso, sabe? O Carnificina, estruturalmente, ser menor, mas muito mais forte. É porque nos quadrinhos, ele é mais magro, né, vamos dizer assim. É isso. Ele é tipo um cara atlético, né? Mais estatura normal e tudo mais, não é um... marombado de 3 metros de altura que nem o Venom. O Ed é marombado, né? Sim. Essa é a parada, né? O João falou isso, foi uma coisa que eu notei também. E outra coisa é que no filme, ok, né? O Eric já falou outro universo e tudo mais. Mas o simbionte do Carnificina lá e o Cletus, eles conversam separadamente, né? E a gente comentou até no cast do Carnificina que a principal diferença entre o Carnificina e o Venom é que enquanto o Venom, tipo, fala, ah, nós vamos fazer isso, o Carnificina fala, eu, né? Como se fosse tudo uma coisa só, eles não têm essa separação do simbionte. Isso. Mas ok, não é uma coisa que estraga o filme, é aquele negócio, a gente conhece e acaba percebendo isso aí. Porque no filme também eles não estão 100% unidos, né? Assim, eles estão, tipo assim, unidos com... interesses em comum, né? Não em uma simbiose. Enquanto o Ed e o Venom estão num relacionamento sério, o Carnificina e o simbionte lá, o Cletus e o Carnificina, eles são uma amizade colorida. Amizade com benefícios. É uma relação formada em cima de interesses mesmo. Pois é. Exatamente. Ó, oh, você quer falar alguma coisa pra gente? Não, muito bem. Você viu a ênfase? É relação em cima de interesses. Quase vi ele olhando pro lado. Coitado. E aí tem toda a cena de luta, né? Essa última cena final de luta, que é pancadaria, a galore. Ficou legal, ficou bem feito. É bem mais bem feita do que a do primeiro filme. Sim. Sério, eu até curti mais a do primeiro filme do que a desse. Ah, eu achei essa melhor. Eu falei em relação a efeito especial, assim, nesse eles tinham um pouquinho mais de grana, sabe? Eu achei essa melhor porque os simbiontes são um pouco mais diferentes um do outro, sabe? O Venom é muito mais físico e o Carnificina faz aqueles construtos, joga umas lanças, umas espadas, faz machado e tal. Uhum. Eu achei mais legal de assistir visualmente. É, e ela é mais longa também, né? É diferente, mais longa. É uma cena mais longa, tanto que teve uma hora no cinema e eu fiquei assim, caramba, essa cena não acaba. Mas não de reclamação, eu só percebi assim, caramba, ela tá longa mesmo. Tipo, eles só tiveram uma luta em todo o filme, né? Não foi 3 ou 4 lutas, então eles tiveram que compensar isso na única luta que eles tiveram. Uhum. Os filmes mais longos que tem aquela parada de primeira luta, aí perde e tal. Eles usaram o Carnificina nas outras aparições, né? Tipo assim, fugindo, depois lutando lá pra fugir do Ravencroft. Mas não contra o Venom. É, o grande conflito é esse do final, então é justo ser uma luta um pouco mais demorada. Sim. Agora, vocês não acharam que a Shiriek e o policial muito solto ali no meio, não? Eu achei que ela fosse matar aquele policial depois de ter enforcado ele, eu achei que ele tinha morrido. Eu também achei, mas tipo assim, aqueles dois ali parece tipo um filler, sabe? Como se fosse um episódio de uma série de anime, Seria pra prolongar o episódio, os dois ali. Porque é tudo fácil. Eu vou dizer que estão sobrando bastante. Eu acho que eu gostei dessa mudança, sabe? Porque como essa cena de luta é muito grande, muito esticada, eu achei legal dar uma quebrada e mostrar os dois se enfrentando. Porque a gente já teve a construção de um não gostar do outro. Então acho que durante essa cena de luta muito longa, quebrar um pouquinho, mostrar os dois policiais, o policial e a Shiryak. E aí quebra um pouquinho, mostra o Dan e a Anne. Eu achei legal dar essas quebradas de vez em quando na luta e depois voltar pra luta. Falar nisso, parabéns pro Dan, viu? O cara entrou no meio de uma maluquice sem tamanho, com gente, o simbionte de um lado, a mulher lá com o superpoder do outro. Yeah. E ele foi lá jogar gasolina com fogo em cima do simbionte. Parabéns. O Dan que começa esse filme perguntando: não vai ter alienígena, não, né? Não vai ter, não. Achou o Batman nele. Ele derrotou o carnificina com um palito de fósforos. ele mostrou coragem ali, viu? Porque o Dan com preparo. O Dan com preparo derrota qualquer um. Não, parabéns. E ele conseguiu fugir ainda. Porque assim, normal. O que eu pensei? Saiu ileso. Na hora que aconteceu isso, eu falei assim: ah, tá. Vai ser a desculpinha que eles vão arrumar pra matar o namorado dela, pra depois ela se juntar com o Ed de novo, sabe? Tipo assim, ele vai ajudar, aí o Carnificina vai, sei lá, atravessar ele com uma lança, sabe? Qualquer parada assim. Não, tipo assim, eu achei até melhor isso. Ele continua com ela, sabe? Pois é, algo que eu curti no final foi que deram meio que uma resolvida sobre esses personagens. Eles meio que encerraram a história deles. Eles vão ficar juntos, eles vão se casar, e o Ed meio que superou o término do namoro deles, tudo. Ele achou outra pessoa, né? É, achou outra pessoa. Mas eu achei bem legal que a gente, quando vê muito filme, muita série e tal, tem uns clichês que a gente já acostuma, né? Quando quebra o clichê é legal. E esse do namorado morrer e tal é bem comum, não aconteceu. Não, tanto do namorado morrer, quanto, tipo, por um motivo até um pouquinho simples ali, uma solução simples, ela voltar pra ele, né? Pai, não, percebi que eu gosto de você mesmo, te perdoo, tal qual o Hector Bonilho. Te perdoo e volta lá. E não, cara, tipo, foge de todos esses. O namorado dela continua vivo, sai ileso e eles vão casar. Acabou. Cara, é isso. Se ela ficasse junto com o Ed, o simbionte saía, né, na hora de fazer as coisas. Né? Porque eu fico pensando, às vezes um casal mais mente aberta, né? É trisal. Eu não posso ser o único que pensa disso. Tipo assim, será que você viu? Porque o Venom não ia abandonar o Ed de jeito nenhum. Então a Anne ia ser ali o terceira roda. O Sibioge ia ficar lá trocando de corpo. Até porque o Sibioge gostava dela também. Não necessariamente nesse sentido, mas gostava. É porque eu lembro que eu lembro não, né? Eu fico pensando nisso. Tipo assim, o simbionte fica com o Ed mesmo o tempo todo? Tempo sabe? Todo. Não, né? Sim. Eu teria que, né? Bom, não sei. Mas enfim, com o Peter ele ficava. O Peter não sabia? Ah, não. O Peter tirava, né? O simbionte virava a roupa de fato. É, ele ficava penduradinho na cadeira. Não. Ficava só olhando. Esse era o negócio dele. É porque eles não viam, né, à noite. Mas se olhasse pra casa, tinha dois olhinhos. Tinha os olhinhos piscando. Às vezes apareceu a boca rindo. Mas enfim. Caramba. E aí tem toda essa batalha final, né? Eu achei interessante que a forma que eles foram fazendo a batalha e subindo na igreja foi bem orgânica, né? E gerou a cena final da queda, né? Ah, inclusive, importante, hein? Vocês notaram também a referência direta à morte da Gwen Stacy nos filmes do Andrew Garfield. E tinha uma mãozinha de simbionte? Não, mas o lance da Anne quase caindo lá de cima, e daí o Ed fica segurando ela lá com um tentáculo ali que ele esticou do simbionte. Vai abaixando ela devagarzinho. É, e daí tipo, e ela fica olhando pra cima, daí aparece ela no reflexo do olho dele, eu acho, alguma coisa. Cara, fizeram bem igualzinho os takes lá da morte dela. Eu tava esperando que ela morresse. Basicamente é a Sony falando assim: olha, nesse universo aqui o nosso personagem consegue fazer o que o outro não conseguiu. Essa cena é legal mesmo, porque o Venom tá, e o Ed junto, né? Eles estão morrendo ali, né? Tá. Sim. Sendo fincado e tudo, mas ele tá lentamente descendo ela, tá? Isso eu achei legal. É, a Shrek. O Shrek, né? Ela aparece lá pra tentar ajudar, entre aspas, mas aí ela atinge o Carnificina também, e aí o Carnificina fica puto, né? E quase mata ela. O Carnificina, na cena da fuga do Ravencroft já tinha falado, né? Se ela gritar de novo, eu arranco a cabeça dela. E aí, no final, ela tenta gritar pra ajudar e o Carnificina se volta contra. E é a luta interna do Kletus contra o Carnificina pra tentar salvar a menina. E é isso que gera, que abre a brecha, né? Porque começa o Kletus, a simbiose começa a se desfazer, né? Um brigando contra o outro. E daí que o Venom percebe que eles não são uma simbiose completa, né? Não são a simbiose perfeita. E pode ser o ponto fraco ali, a vantagem pro Venom na luta. Aqui, só um comentário que eu não fiz antes, mas o Wood Harrelson tem cara de psicopata, né? Deu muito certo. Ele é um psicopata com uma namorada psicopata também. É, algumas coisas nele, assim, enquanto ele tava interpretando o Kletus ali na prisão, me lembrou muito o Hannibal. Ah, sim. Eu acho que tem muita referência. É, com certeza foi uma inspiração pra ele ali, porque... Eu não sei explicar como, mas assim, me lembrava muito. Não sei se eram trejeitos, o jeito que ele olhava, não sei, mas lembrou bastante. É uma coisa que a gente não comentou também no meio da batalha aí, alguma coisa atinge o sino da igreja, né? Que vira mais uma dificuldade ali pra eles, né? Porque daí eles estão lutando e o sino vai batendo ali de um lado pro outro. Eu até achei, teve um momento lá que eles estavam meio, já um pulando em cima do outro, pra aquela trocação de porrada. E o sino tava balançando no cinema lá, eu achei que... Ia ter algumas coisas assim, tipo, no meio do pulo o sino vai bater, daí vai ser o Ed no ar, assim, seu simbionte, e daí ele vai chegar do outro lado e alcançar, e de última hora o simbionte vai tomar conta do corpo dele de novo e ele conseguir grudar numa coluna, alguma coisa assim. No fim não teve. A Sony não teve dinheiro. É, né? No fim não teve, mas assim, seria visualmente interessante, né, esse tipo de coisa acontecendo na batalha. E é interessante que em vários momentos, por causa desse barulho do sino, né? Os simbiontes se separam. E aí é porrada do Ed contra o Kletus, né? E o Ed não tem muita chance, né? O Kletus é maluco. Ele ataca do... Cara, o Kletus nesse filme, ele é bombadão também. Ele é alto também. Eu acho que ele é mais alto também que o Tom Hardy. É, né? É, quando o simbionte sai e fica só os dois pra lutar um com o outro, eu achei que o Ed ia ter a vantagem, mas não, o Kletus acaba com ele até os simbiontes voltarem. O Tondurinho contra o Madeirinha Harrison, é isso? Madeirinha cabeludo, filho? Nossa, Deus. É, não, mas enfim, é interessante o final aí. Como que no final das contas, como que o Carnificina cai mesmo? É a Shriek, né? É, a primeira Shriek... A Shriek toma um sino na cabeça ali, que o... É verdade, também sim. O simbionte do Carnificina fica irritado lá com o barulho do sino, ele tira aquele badalo lá, né? Aí isso prejudica lá a estrutura da madeira e tudo mais, e o sino despenca. A Shriek já tava lá meio judiada ali da batalha, não conseguiu se mover. Ela tenta gritar pro sino, tipo, flutuar no ar com as ondas sonoras lá e não dá certo. Ela percebe que ela não é o Banshee. É. Aí, enquanto o Kletus e o Carnificina, eles caem separado, o simbionte do Ed, ele faz toda uma acrobacia, troca de corpos lá pra conseguir pegar o Ed antes dele cair no chão. Verdade. Sim. Essa cena é legal. Tem a corrente pra frente de passar o Venom pelo Dan pra N, depois pro Ed pra ele não cair no chão. Tipo trocar de território no War. Uhum. Não, porque aí ele foi seguindo, né? Não, não, não é isso, não. O Dan não queria simbiontes e o simbionte até passou por ele, olha assim. Isso, é. Uhum. Um detalhe que eu achei bem legal é que terminou com o simbionte do Venom comendo o simbionte do Carnificina, que muito é algo que aconteceu isso, nas HQs. Né? Muito legal essa parte. Verdade. E nunca mais teremos Carnificina, né? Será que vai ser igual quadrinhos? Que não, pode... até não. Parte que eles a gente pensava outro... que nunca mais teria o Dr. Octopus lá do Homem-Aranha 2, porque ele morreu afogado, e tá aí ele no novo filme. Vai que o Carnificina volta do mesmo jeito. Mas vamos chegar aí depois. É, e aí a gente tem o final do Kletus Cast, né? Já agora, já sem Carnificina, que ele tenta dar um último discurso, falando, Ed, eu só queria ser seu amigo. E aí o Venom come a cabeça dele. Ele fala, desculpa, mas não vai rolar, não. Essa parte, isso daí foi um pouco inesperado pra mim. Eu não achei que ele mataria o Kletus no final. Eu achei inesperado, mas muito bom. É, porque, tipo assim, se só pode comer bandido. E o Ed falou com o simbionte, né? Tá bom, você pode... Porque quando o simbionte vê que o Carnificina é vermelho, né? Fala que não, aí ele fala, o Ed promete, né? Não, eu deixo você comer todos os bandidos tal. Você pode comer todo mundo, menos aquele cara de batina. O Venom, ele morre, né? Coitado, no meio lá da bagunça, o Carnificina. É. O Venom dá uma de Hulk em Guerra Infinita. Se esconde dentro do Ed e não quer sair mais. Cara, essa cena é muito boa do Ed. Tipo assim, cara, eu tô me sentindo vulnerável. É, verdade. Ajuda aí. A gente tem o final e o Ed, agora que ele tá no meio dessa confusão toda, ele acaba indo pra longe, né? E a gente tem uma referência muito forte àquela história da ilha que o Ed... Ah, muito inesperada também. Essa eu não vi chegando. Porque o Ed acha que matou o Homem-Aranha, né? Naquela história da ilha, e aí ele fica de boa na ilha. Tipo assim, agora é só a gente aqui e tal, em paz e tal. E é muito parecido. Até mostra as árvores e tal, né? Tipo, muito parecido mesmo. E aí o filme praticamente acabou, né? É a última parte. É assim, eu acho que eu não comentei em momento nenhum aqui, mas eu vi o filme sozinho no cinema, não tinha ninguém. Tava só você na sessão? Eu fechei a sala, né, pra eu ver. Ah, tá. poder analisar com mais cuidado pra gravar aqui o podcast. Gritou pro projetista, dá um pause aí, por favor. Só pra eu anotar aqui o negócio, pera aí que eu não filmei essa parte direito. Na verdade, porque assim, cinemas daqui... eles quase sempre têm pouca sessão legendada, sabe? Costuma ser, por exemplo, na cidade que eu moro tem 3 cinemas. Um é muito pequeno, muito simplesinho assim e tal, e 2, ok. Né, com sala tipo IMAX, na verdade é aquela XD do Cinemark. Aí normalmente quando o filme sai na XD, ele sai legendado no lançamento. Porque acho que o pessoal considera que quem tem mais dinheiro gosta, enfim. E nesses 2 cinemas, quase sempre é assim, tem 10 sessões do filme em cada um. Uma ou duas é legendado, o resto é dublado. E teve uma época que era tudo era tudo só dublado, e ultimamente tá sendo assim, tem uma sessão legendada na primeira semana, depois é só dublado. Aí basicamente eu fui ver o filme do Venom numa terça-feira à noite, nessa época agora, né, que tá pandemia, vamos dizer assim. Então, a hora que eu comprei o ingresso, tinha 2 pessoas. Tinha 2 ingressos vendidos só. Nem esses 2 foram, sabe? Só tava eu. E nem é só por causa da pandemia, porque eu fui ver O Último Exterminador do Futuro também, legendado, só que foi tipo 6 horas da tarde e eu vi sozinho. Aconteceu 2 vezes comigo. Mas foi bom. Exclusivo. Agora, vamos falar o momento que, pelo menos, quando eu fui pro cinema, fez o pessoal todo se empolgar, a cena pós-crédito? Pois é, a cena pós-créditos que as pessoas falam assim, não vou falar aqui, mas sem dar spoiler. Sem spoiler, mas todo mundo dá spoiler. Sabe? A pessoa acha que se eu não descrever a cena por inteiro, eu não estou dando spoiler. Porque a pessoa fala assim, nossa, essa cena pós-crédito aí, eu não vou dar spoiler não, né? Mas será que o Tom Holland vai conseguir lidar com o Venom? Sabe, tipo umas paradas assim. Tipo, isso é spoiler, né, cara? Essa cena pós-crédito foi boa e tal, mas como é que será que eles vão fazer, né, no MCU? Como é que será o Venom no MCU? Eu não tomei o spoiler de fato, mas eu já sabia que era alguma coisa relacionada a MCU. Conecta 2 comentários de assim, comentários de 2 pessoas diferentes e você já sabe. Eu não vi tantos comentários sobre essa cena, os que eu vi eram até um pouquinho mais genéricos do que esses exemplos que você deu. Não, eu exagerei aqui também. Eu acho que... o que entregou mesmo foi a própria Sony, porque no Twitter lá, que é uma rede que eu uso bastante, toda hora que aparece o post patrocinado deles do filme é "o universo está se expandindo". Daí eu falei, pronto, é isso. Então, assim, a cena, basicamente, né? A gente vê o Ed e o Venom no quarto de hotel, né? Que pode até ser o da ilha lá mesmo, tipo uma pousada e tal, ou não, pode ser de outro lugar. E aí, basicamente, a gente vê que o Venom tá falando lá que ele tem... conhecimentos, né, do universo e tal, fala da colmeia, né? Ele comenta o multiverso também. Ele fala que simbiontes específicos mais poderosos conseguem sentir essa mudança de realidade, né? E aí ele comenta essa que... ele fala que vai mostrar pro Ed um pouco, né? Pra ver se o Ed aguenta e tal. Na hora que ele começa a mostrar, dá um trem esquisito lá. Dá um clarão ali do lado de fora, trem, né? Dá um clarão. Porque... E aí eles estão no mesmo quarto. Eric, pra você, trem é um termo muito abrangente. Então, Eric, não é o mesmo quarto. Mas eu deixei passar, falei assim, ninguém repara. Vou continuar falando. Eles não estão no mesmo quarto. O quarto muda completamente, porque o primeiro quarto é tipo um quarto de um... Ai, perdão. É um hotel 12 estrelas. É um hotel muito baratinho, e aí eles mudam pra um lugar muito chique, muito, muito luxuoso. Sim, sim. Aí, cara, aí que tá a cena, né? Eles não sabem o que, que tá acontecendo, a televisão tá ligada e detalhe, eles estavam assistindo novela mexicana antes, né? É, e aí a televisão muda também. É muito boa, né? Tipo assim, ah, ele não deveria ter feito isso, né? Aí, os dois realmente assistiram a novela junto, é muito casal. Mas, e aí tá passando no jornal justamente aquela matéria do Jameson no MCU, revelando a identidade do Peter Parker, né? Tantã. E aí o daí aparece fala, a cena, a foto do Homem-Aranha ali na TV. E daí o Ed se transforma em Venom de vez, né? Levanta e fala assim, ah, esse cara dá uma lambida na tela e diz, a gente vai atrás dele. Pois é. Inclusive, pra deixar mais claro que eles mudaram de universo, né? Ainda mostra que tinha outra pessoa no quarto, né? Sim. Que era o quarto de outra pessoa. Quando eu vi a cena, eu fiquei assim, não, mas por que que ele... Por que ele foi pra cima do Homem-Aranha, assim? Tipo, ele não conhece nem nada e tal. E aí depois, alguns comentários lá do grupo do WhatsApp, que óbvio surgiu pra mim, né? Basicamente a televisão tá falando que o cara é um criminoso, né? Sim, ele é um inimigo público, né? É. Inimigo público número um. E agora o protetor letal, o autoproclamado protetor letal, tem permissão de novo de comer a cabeça de pessoas. É muito bom, né? Deixa eu só voltar um pouquinho, quando eles estão na ilha, aí o Ed fala, ah, a gente vai pra onde precisar de um protetor letal. E aí o Venom fica todo emocionado. Nossa, você falou mesmo. É. Por isso que eu te amo, né? Ele aí fala, gente, tem um momento no filme, ah, a gente vai usar mesmo esse nome? Aí o Ed, não, é muito anos 80. É isso. E aí termina dessa forma, né? Então, assim, o que será que causou isso, né? Provavelmente são os eventos da série do Loki, né? E não, vamos tô chutando. Vamos fingir que não é porque o Homem-Aranha quis que o Doutor Estranho consertasse tudo com magia e acabou ferrando tudo. É, então, eu pensei vamos nisso. Vamos torcer pra você isso. Eu pensei no pós-crédito de Venom entrega todo o roteiro de Homem-Aranha 3, entenda. Eu pensei nisso, mas eu fiquei assim, não, peraí. Se o Venom foi transportado na hora que tava tendo a matéria... Então, a menos que a matéria ficou sendo reprisada depois... Mas ou não, às vezes é que nem no universo lá, que a Gwen Stacy foi transportada uma semana pro passado. É, pode ser. É porque eu fiquei pensando nisso, assim, talvez foi alguma coisa relacionada à série do Loki e tal. Na verdade, até no próprio... É, e chute, né? O filme vai sair aí daqui dois meses, um mês e meio, mais ou menos. Mas eu acho que não é nem... A parada que vai acontecer no filme do Homem-Aranha, provavelmente... É ter acontecido a parada da série do Loki enquanto o Doutor Estranho fazia o feitiço, né? Não é, eles devem juntar isso pra acontecer mais ou menos na mesma época, pra não ter exatamente esse ponto de aonde começou. Tipo, ah, foi tudo ao mesmo tempo. É, não é, realmente, porque... Mas, só enfim. Comentando, a gente tá comentando aqui antes de sair o segundo trailer. Estão dizendo que o segundo trailer vai sair ainda em outubro. Vamos ver se é verdade. Você que tá ouvindo o podcast provavelmente já sabe se é verdade ou não. É legal que o pessoal falou, tipo assim, o trailer foi adiado. O trailer não foi nem anunciado, sabe? Tipo assim, vazou a data de segundo trailer e aí depois teve uma notícia falando que foi adiado. Não, cara, não foi anunciado pra ser adiado. Pelo amor de Deus. Mas assim, o filme do Venom fazer essa parada dele ter sido transportado, ele dá mais dicas ainda, né? De que outros personagens de outros universos vão ser transportados aí pro MCU, né? Sim. Sim, sim. Pois a gente é. Sabe que vai e ter reforça aquela teoria quando a gente comentou na live lá do... Comentando o trailer, que tem aquele monstro que aparece atrás do Peter que ninguém sabe se parece lagarto, parece Venom. E poderia ser o Venom, é verdade. Pode ser, né? Porque até então a gente não tinha indício nenhum, agora é uma pistazinha aí, pelo menos. Agora a gente sabe que o Venom vai encontrar o Homem-Aranha em algum momento. Pode não ser nesse filme, mas provavelmente é, né? Eu só queria comentar que vocês comentaram que agora nós não sabemos que personagem vai aparecer no MCU. Eu queria fazer uma referência que o pessoal aqui vai adorar, que provavelmente o Deadpool vai ser um deles. Ah, já tomara. Que estão falando que o Deadpool 3 vai ser no MCU. Aqui, uma coisa que eu tava pensando é que normalmente quando eles vão anunciar coisa nova, eles deixam passar aí mais ou menos umas... Tipo assim, quando eles vão anunciar alguma coisa que sofre impacto do filme que tá sendo lançado, igual, por exemplo, quando foi sair o trailer do Homem-Aranha Longe de Casa, e... Caramba, peraí, deixa eu reformular a frase. Saiu o Vingadores Ultimato. Eles seguraram o trailer do Homem-Aranha Longe de Casa porque no trailer apareciam coisas relacionadas a Ultimato. Precisaria ter visto o filme primeiro pra ver lá eles lamentando a morte do Stark e tal. Uhum. Talvez... a saída do filme do Venom agora, eles deem umas duas ou três semanas pro povo assistir o filme pra poder lançar um trailer com o Venom, entendeu? Ah, pode ser. Pois é, quem sabe, né? O Venom faz parte do Sexteto Sinistro aí que estão dizendo que vai ter. E isso seria uma... Isso seria uma justificativa pra tá demorando tanto pro trailer sair, né? Outro trailer sair. O filme do Venom foi adiado. O trailer foi adiado. O filme do Venom foi adiantado depois, né? Talvez por... Cara, estamos falando de teorias aqui, né? Mas talvez foi essa, foram essas negociações aí com Marvel, etc. Enfim, habilidades. Vamos ver. Eu só queria comentar que depois dessa cena pós-crédito começou um monte de... Saiu um monte de boato, tipo, não, o Venom vai aparecer no filme e tudo, só por causa dessa cena. É, mas não, é o Insider garante que ele vai aparecer, sei lá. É, mas aí, é, né, bom. É, existe uma grande possibilidade de a gente ter um Sexteto Sinistro mesmo nesse filme aí. É, a gente, quando a gente fez aqueles comentários que o Maurício comentou aí, né, do trailer comentado, a gente ficou tentando formar, né, uma possibilidade de sexteto, e a gente nem cogitou o Venom, né? Então... E mais um possível membro. Enfim, né? Tudo teoria, a gente vai ver no momento certo. Em dezembro a gente descobre. E tá próximo também. Esse podcast tá saindo um mês e meio antes, mais ou menos. Então, só pra gente fechar, então, em resumo. Por mais que os filmes não tenham muitos elementos que tem nos quadrinhos, como filme eu achei eles divertidos. Sabe? Eu acho que eu gostei mais do segundo do que do primeiro, mas não que eu não tenha gostado do primeiro. É só porque eu acho que acontece mais coisa, né? É um pouco mais variado, mas enfim. É, normalmente, segundo filme expande a história, né? Então, se a pessoa faz certinho, ele costuma ser melhor do que o filme anterior. Mas eu gostei dos filmes do Venom. Agora eu posso falar isso. Vocês querem comentar alguma coisa a mais aí? Tanto se gostaram ou não, apesar que eu acho que ficou óbvio que todo mundo gostou, né? Mas mais algum comentário sobre os filmes? Ou enfim, o que vocês quiserem. Fica à vontade. Não, são filmes bem legais, tudo. Acho que só vale a pena comentar que eu acho que a gente esqueceu que parece que aquele policial lá que vai virar o Toxina, parece que estão falando que ele agora ganhou os poderes da Shrek por algum motivo, sei lá. Às vezes isso reflete num terceiro filme, quem sabe? Ah, ele não morreu não, não é verdade. Foi salvo no final. É, ele foi enforcado, mas continuou vivo. Então, isso aí eu achei... O cara acabou de me mandar aqui no WhatsApp uma imagem de uma oficina mecânica. Aí tem um Venom levantando o carro e tá escrito Venom, tempo de carro na oficina. Eu vi o bebê do Venom numa piscina lá e comendo churrasco com a frase Venom, tempo de carne e piscina. Exatamente. E o pessoal acabou de mandar no grupo aquela parada que a gente fala assim, não tô mandando spoiler. Mas... Aí mas olha só essa imagem da logo do Marvel Studios e da Sony junto. Mas não tô dando spoiler. Ah, pelo amor de Deus. Pelo menos a descrição tá só falando que Sony adicionou dois filmes tal no calendário da Marvel. Eu achei que era alguma coisa relacionada a Venom. Enfim. Eu gostei bastante desse novo filme, do Venom 2. Eu ainda não sei se eu gostei mais do 2 ou do 1, porque eu gosto muito do 1. E eu gostei bastante do 2 também. Então eu acho que eu ainda tenho que refletir mais um pouco. Acho que ver o filme mais uma vez. Mas eu gostei pra caramba. Eu acho que aumentou bastante esse universo dele. E eu me diverti bastante, pra caramba mesmo. A gente vai dar nota? Não, a nota é pro... A gente deixa pro Viu. Tá bom. Eu fiquei esperando pra ver se o João ia... Já tava encerrando ou não. Mas, cara, eu também gostei. Acho legal que eles se jogaram pra galhofa de vez. O primeiro filme ainda tava meio tímido. A gente não se leva muito a sério, mas não queremos muito admitir isso também. E no segundo, enfim, acontece a cena da festa, o que já diz muita coisa. É muito boa. Eu gostei bastante, eu gostei do Carnificina. Pra mim, só a Shrek e o policial que ficaram sobrando um pouco ali, mas nada também que estrague o filme. Eu achei ele um pouquinho melhor que o primeiro. Se fosse pra dar uma nota hoje, eu daria um 8,5 pra ele. Pro primeiro lá, quando a gente fez o VOD 8, eu só queria cravar essa nota aí pro Everton quando ele vê esse podcast chorar, porque ele não aceita até hoje que a gente deu 8 lá pro filme do Venom. E esse é melhor ainda, então 8,5 pra ele. Que época pra ser fã do Venom, né? Eu gostei bastante. Parada. Acho que quanto mais o pessoal abraçar esse negócio, tipo, é um universo diferente, vamos assistir o filme pra se divertir, mas eles vão curtir, cara. Cansei de ficar me estressando porque uma coisa é totalmente diferente dos quadrinhos ou não. Nunca vai ser igual. A parada é essa. Nunca vai ser igual. Sim. Então, cara, vai ver o negócio. Mas não significa que vai ser ruim. Tem coisas que são muito diferentes que eu não gosto, mas tem coisas que são diferentes e que pra mim funciona. Venom foi um que eu não esperava, mas funcionou. É, pra mim foi legal também estar voltando no cinema depois de tanto tempo. Acho que o último filme que tinha ido assistir no cinema foi o Coringa, em 2019. Então eu passei muito tempo sem ir no cinema. É, daí eu fui com meu irmão, a gente tem um costume aqui, sempre a gente que estreia filmes do Aranha, a gente vai ver juntos no cinema. Aina não é do Aranha, mas é o universo, né? Ali. É, então foi legal do mesmo jeito, nossa sessão tava vazia também, mas eu vi que a galera tava dando umas risadas lá com as piadinhas do Venom, então tá funcionando. E uma coisa que foi legal, na minha sessão passou o trailer de Sem Volta Para Casa, né? E, cara, é muito mais da hora ver o trailer do Homem-Aranha na tela grande. É, eu já tinha assistido ele várias vezes aqui no YouTube, que foi um trailer que eu gostei bastante. E, cara, é incrível como é legal a gente ver o personagem que a gente gosta assim, na tela grande, porque a versão do Tom Holland não é a minha versão favorita do Homem-Aranha, eu tenho muitas críticas, mas, assim, pra mim ainda é muito especial ver ele em tela grande, assim, mesmo que seja só o trailer, sabe? Foi uma sensação muito boa. É, vocês estão falando disso, né? É, eu, infelizmente, não sei, eu não fui assistir filme no cinema, eu ainda tenho que trabalhar meu psicológico quanto a isso, de começar a ir na rua, em lugar... Tem aqui que a sessão é vazia. É, eu ainda não tô com o psicológico pronto pra isso, de começar a voltar à vida ao normal. Então, eu, infelizmente, tive que alugar o DVD do Venom 2 pra assistir em casa. Então, eu não fui ver no cinema. Cara, eu acho que a minha opinião ela vai ir contra o trânsito aqui, que, assim, eu gostei mais do Venom 1 do que do Venom 2, sei lá. Achei o Venom 2 mais apressado. Eu curti mais a batalha final do Venom 1 do que a do Venom 2, por algum motivo, não sei. Eu acho que é por causa daquela cena lá que os simbiontes estão brigando ao redor lá dos hospedeiros. Eu achei que faltou uma cena parecida nesse segundo filme. E sei lá, eu sou do time do Kevin Smith. Eu esperava que o Carnificina matasse mais gente nesse filme. Mas eu não é que eu desgostei do filme, eu só preferi mesmo. O primeiro. Ele, assim, ele mata muita gente, se parar pra pensar. É porque a censura não mostra as mortes, né? Mas se parar pra pensar, ele mata um policial pra caramba, mano. É. Acho que esse podia ser. Ia entrar pro time do Deadpool e ser um filme censura mais 18. Mas assim, não é que eu desgostei, eu só gostei menos. Teve muita coisa boa nesse filme, sim. Tipo, pro Venom 1, eu daria 8. Eu odiei o filme. Pro Venom 1, eu daria um 8. E pra esse, eu dou um 7,5. É, eles são bem num nível parecido, assim, né? O estilo do filme. É mais curtinho também, né? É menos filme pra eu curtir. É menos tempo de filme pra eu relaxar. É, eu vou admitir uma coisa. Eu acho que eu já falei aqui há um tempo atrás. Eu tô cansado dessa fórmula Marvel. Então ver esse filme um pouco mais contido, menor em duração, eu gostei mais. Ah, não, eu nem assisto mais filme da Marvel. Eu sou... Esses filmes, assim, como os do Venom, eles são um alívio mesmo pra minha cabeça. O Deadpool também, na época que saiu, foi bem diferente, né? Sim, sim. O Deadpool é diferente. É, Marvel pra mim, eu já comentei várias vezes lá no grupo, o pessoal já sabe. Eu, sei lá... Deu uma cansada, parece que o Ultimato ali foi o ápice das coisas que a gente pode ver, né? E não sei se tem mais saco pra acompanhar uma saga por mais 10 anos. Eu assisti o da Viúva porque era uma personagem que a gente já conhecia, eu até achei que chegou atrasado o filme dela. E agora acho que só vou assistir Homem-Aranha mesmo e o que vier, tipo, de spin-off do Homem-Aranha. Eu não vou assistir Morbius, já adianto aqui, né? Nada vai me fazer assistir Morbius. Eu não sei se a Sony vai te deixar assistir Morbius, eu não sei se isso vai ser algum dia. Você tem que fazer a mesma parada que a gente falou do Venom, você tem que esquecer os quadrinhos e ver como um filme independente, pra ver se você gosta. Não, mas é que nem do ator eu gosto, eu já falei isso também. Quero distância desse filme. Tem Nirvana tocando no trailer de Morbius, cara, tudo indica pra eu ficar longe desse filme. Podem esperar o view do trailer do trailer não, do filme do Morbius daqui a alguns anos. Maurício vai estar nele e vai falar que ele gostou. Exato, nossa, não, ainda bem que eu vi, tá, eu devia ter visto no cinema. É mesmo papo, mas você vai ver. Oh, eu tenho uma parada que sobre isso aí que vocês falaram, que assim, eu não sei se é por causa da forma que eu consumo os quadrinhos, que eu sempre enxergo a parada como uma grande história em que eu vou vendo tudo, independente se é bom ou ruim e tal. Assim, eu não consigo muito fazer essa análise de, tipo assim, ah, não, não, assim, cansei de ver filme da Marvel, tá? Porque eu considero que meio que a história tá rolando ainda, sabe, do universo. Não tô falando que vocês estão errados, não, mas eu tenho isso, sabe? De... Não, eu te entendo. Eu te entendo porque eu já pensei nisso também. Ah, é um negócio que eu acompanhei por tantos anos, vou deixar de acompanhar agora? Mas acho que sim, vou. Shang-Chi eu não tenho nenhuma pretensão de ver, Eternos... Eternos eu só fui ver o trailer porque passou no cinema também ali, porque senão eu não teria visto até hoje, sabe? Eu te entendo, mas acho que tá errado. Só tô animado pra Homem-Aranha e Doutor Estranho. Mas vamos encerrar aqui o cast. E vocês querem comentar mais alguma coisa sobre Venom? Assistam. Assistam Venom. Assistam Venom. É divertido. Não vou na opinião desse pessoal que só fica falando mal. Por favor. Assistam Venom, agora que você sabe tudo. Formem sua própria opinião, sabe? Então, apesar da gente ter dito tudo que acontece no filme, eu acho que ainda vale você assistir e ver e se divertir por você mesmo. Exato, concordo. Bom, então é isso, ficamos por aqui. Mais. Tchau, gente, boa noite. Boa noite. Already.